97 vai te levar pra ver. Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. O que era perfeito ficou duplamente inigualável, duplamente arrasador, duplamente quarteirão com queijo. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca e picles. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida, duplamente cruel. Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia pro estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora o estádio 97 já tá no ar. Começando o programa onde queima o fuzil. Só no estádio 97 tem integrantes que queimam o fuzil. Oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja, Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Também oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável. Duplamente imperdível. Boa tarde, pessoal. E aí, beleza? Boa tarde. E aí? Aê, mano, Bibi, chegou, beleza? Chegou ela de novo, sexta. Parabéns, Corinthians. Parabéns, Corinthians, 107 anos. Parabéns. Meio parabéns. Time precisa receber. Parabéns. Não faz mal, estamos poupando para fazer uma baita festa. Eita. Parabéns. O bagulho é louco, tiozão. É nóis, 107 anos, hein? Tá lá na página principal do Cadim, tá lá uma parabenização do Cadim lá pro Corinthians. E paga, né? Por isso deve nada no Cadim, ô trouxa. O Corinthians já tem o cartão de idoso, mano, pra estacionar. 107 anos, hein, Motinha? Caraca, time do velho, Corinthians aí, malandro. Ó, desde 1910, quem diria, hein? Salve, caramba. Corinthians. 107 anos, Bento, é nóis. Verdade, parabéns a todos. Você ganhou o bolinho. Parabéns ao mundo que tem o Corinthians dentro dele. Ah, pra não. É verdade. Resumir a universidade do Corinthians, somente aos corinthians é muito pouco, mano. Obrigado, Corinthians. Mano. O mundo é feliz em te ter. Meu Deus, esse cara tomou hoje, velho. E aí, mano? Tô louco. É muito tocha. Beleza? Parabéns, viu? Parabéns aí pelo teu time aí. Faz aniversário hoje. Valeu, Dodô. E parabéns que você é outra parte também do maior clássico do planeta. Exatamente. Ô, mano, não vai pôr aí de novo. O maior clássico do planeta, o adversário o cumprimenta pelo aniversário. Ah, mas tem mais mesmo que um agradecer o outro, né? Porque um nasceu do outro. É maior, um nasceu da costela. Um é o maior da costela do outro. O maior clássico é esse aí. Ô, seu Bento, imita aí o gol do Basílio aí, vai homenagem. Ah, de novo. Bateu, gol! Gabirururu! Que isso? O dono do boteco. Gabiru é sua rosca, ô pai. Bateu, gol! Gabiru! Salve o Basílio. Eterno monstro. Esse gol não dá pra ouvir mais, hein, mano? Liga aí pro dono do boteco aí, mano. Vamos pôr ele no ar hoje. Olha, o narrador do seu bem é o melhor, hein? O narrador do seu bem é Osmar Santos, né? Osmar Santos. Para. Que Zé Silvério. É. Isso é narrador. Bola, batida, bola, batida. Bola, que eu tô com a natal. Bola, batida, batida. Não, mas nesse meio tempo aí, seu Bento, põe uma defesa do Vanderlei no meio, aí no rebote sai o gol. Não, agora é o seguinte, agora o Basílio vai bater, o Vanderlei vai pegar. A bola me bateu, tocou na trave, Basílio bateu, Basílio bateu, bateu, Vanderlei! Defendeu! Oi, Fê. Ixi, deu bronca. Ixi, tirou do ar. Ixi, pegou. Ah, a última vez que ele me tirou do ar. Ai, Marcão foi chamado na sala. Começou. Não, peraí, a última vez que ele me tirou do ar, que eu tomei uma rasgada, meu irmão. Ô, mano. Hoje é o mano, oi. O Fernando arrancou teu irmão do ar. Vou fazer o programa de pé hoje. Vai lá. Mano, fez alguma merda. Boa sorte, hein, Marcão. Uma espadada aí. Valeu, Marcão. Manter a tradição, né, da família Borges. Boa manter sorte. A tradição. RG. Ai, meu Deus. Hoje já foi muito lá na salinha, lá no fundo. Hoje Ixi, tô não, é cruel. Quando ele chega essa hora, meu irmão, dá um medo. Viu, eu que imagino, eu que digo. Ô, RG, 107 anos, final de semana, parece que vai ser um tempo meio cinzento. Qual a recomendação, RG, por favor? Recomendação é simples, hoje é dia de festa. Não, a previsão é de sol, não é de sol? Calma, não. Aí no Rio, não, né? Não corta, velho. Hoje é dia, se hoje é dia de, também, pô. Se hoje é dia de festa, você vai na casa da Sapeca. Pode ir de sapo que ela vai estar lá de perereca. Oh, sensacional! RG. Sensacional, RG, boa. Mas vamos aí, vamos ao Corinthians, então, já que a gente tá falando, né? Vamos lá. Isso aí, mano, vamos lá. O Corinthians hoje que teve uma... Pô, tá treinando a semana inteira aí. Faz aniversário hoje, hein? Fazendo aniversário, tá treinando, preparando pra enfrentar o Santos. Hoje teve uma visita inusitada lá, né? Opa! Teve uma visita inusitada. O Jorge, da dupla Jorge e Matheus, esteve lá. É, né? Vai ter um filme do Corinthians, né? Vai rolar um filme do Corinthians. Mas o Luan Santana não quis fazer? É por causa da agenda, não deu. Ah, entendeu? Tá. Quem é Luan Santana, RG? Você tá de brincadeira. É verdade, ele ia participar. Ué, você não leu? Mas quem é Luan Santana? Ah, quem ele é? Ele ia fazer lá uma pontinha lá, ué, tipo, no filme. Ah, é, então. Ele primeiro... ia aparecer, acho que de relance. E o Jorge Matheus, quem é? Mas vamos lá. Vai ser o filme Jorge chamado. Matheus é bem, Jorge. RG. O filme vai chamar Jorge, estreia no primeiro semestre do ano que vem. E ele é um dos protagonistas aí do filme. Legal, né, pô? O que você acha? Acho bacana, RG. Tudo que RG, Bento, Sombra, Domênico, todo mundo que tá aí na mesa, meu irmão que foi tomar agora uma enrabada. Ah, tá sentado lá. Acho bacana. Sentou. Eu acho legal, cara, esses filmes aí que envolvem clubes, eu acho demais, cara. Eu acho demais. Tanto no quesito aí documentário mesmo, que mostra a história, quanto no quesito artístico também, igual envolve lá o Boleiros, o Romeu e Julieta. Tudo que envolve um clube de futebol, eu acho que é legal quando você traduz na tela do cinema. Eu sou a favor aí, parabéns pro Corinthians aí novamente, fora aniversário, por estar realizando mais um filme aí que será sucesso de bilheteria e tenho certeza que vai brigar até por algum Oscar. Beleza. Agora com relação a dentro de campo, é isso mesmo. Ele não perde a viagem. Não perde, não perde. É, só se for o da framboesa, sabe aquele Oscar? É, o troféu framboesa. É, troféu é o pior, framboesa, pior. É o pior filme do ano. Vai lá, o troféu framboesa. Ai. E a janela fechou, né, Bento? Fechou. O Corinthians não perdeu ninguém, então. Aleluia! Passou ileso. Agora... Quem não deve ileso não, ileso pra... porque a diretoria do Corinthians aí preservou o elenco. A diretoria do Corinthians falou, não vendo, não precisamos de dinheiro. Não. Vamos conversar no final do ano, é isso aí. Mas fechou... O dinheiro é um papel sujo que a gente troca por coisa. Mas fechou a janela pra Europa, né? Pra... Rússia, não. Rússia, Mas... Japão. Embora a Rússia seja Europa Turquia. Também. Sim, mas ele... Pode... Não, mas é aquela Europa que não é Europa, né? Europa classe B, mas aí né? É igual a Turquia, velho. Turquia também. Mas aí não dá pra fazer uma pontezinha? Joga como se fosse pra lá e de lá joga pra... Não, porque você, de qualquer maneira, vai ter que esperar a janela abrir no fim do ano. Vamos, vai pra Rússia, ok. Mas só depois, na próxima janela... Aí não pode fazer. Não, a janela é pra entrar no país, não importa de onde. Sei, aí entendi. Senão, seis meses, senão fazer tem que esperar 6 meses. Senão fazer uma pontezinha, né? Agora, não, o Corinthians, em termos de... preservar e a sua pontuação e ganhar o título, tá ok. Óbvio, o torcedor do Corinthians tá feliz da vida. Não mexe com o time. Agora, quem não deve estar muito feliz que não vendeu ninguém é quem tem muito a receber do Corinthians, né? Isso aí, bacana. É igual dever pro Vaticano. Você vai estar sendo abençoado se você não cobrar. Sim. Agora você achou um exemplo. Que blasfêmia, hein, velho? Nossa, agora ele achou um exemplo. Legal, hein? Nossa, quando você fala Vaticano, é porque tinha influência da máfia no Banco do Vaticano, mano? Não, negativo. Pelo contrário, é porque é um lugar abençoado. Por exemplo, você vai cobrar o Papa, fala, ô Papa, você tá devendo aqui R$2,50 na padaria do sonho que você comprou e não... não pagou? Imagina, mano. Deixa aí pro santo, deixa pro santo. Mas você sabe que tem nego famoso que não gosta de pagar, né? É, eu sei. Tem um monte por aí. Tem nego que vai lá, leva a mulher pra dar luz, não quer pagar. Tem nego que vai no restaurante, não quer pagar a conta. Como? Eu sou famoso? Como você não quer que eu pague? Você quer que eu pague? Sabe que tem disso, né? Sim. Mas quem? Cite alguns exemplos aí. Vamos ver se eu conheço. Não, porque aí... Não, você conhece. Você conhece, pô. Conheço? Mas eu não vou citar exemplo, não. Você já cumprimentou ele com a mão, inclusive, eu acredito. É? É. Ah, mas eu gostaria de saber, mano. Você deveria falar depois agora. Depois eu te passo. A gente fala no... Eu vou mandar lá no WhatsApp, mano. Depois eu passo um zap. Eu vou mandar no WhatsApp pra você daqui a pouco. É, depois você toma a liberdade que você quiser aí de você escrever e tal. Ou, mano, o Bento passa e você fala lá. Dá o print. Dá o print, mano. O telespectador, o ouvinte, o rádio, as curiosidades. É, ué, mas vocês estão transmitindo ao vivo, não estão agora? Estamos, não tem câmeras aí? Estamos aqui para aguçar essa curiosidade. Então, só telespectador, só para aguçar a curiosidade. Temos agora também telespectadores. O programa agora é gerido aí também pela... É recheado. Energia 97 e transmitido aí pelo mano, nosso site. Mas o estúdio vai entrar em reforma e vai ficar tão bonito, cara. Ah, imagina, porque eu quando saí daí, o pessoal já tava comentando aí, falando do projeto. Aí eu falei, pô, vai ficar top. Olha, mas vai ficar tão bonito os estúdios. Imagina. Aqui. Vai. Imagina. De feio mesmo, é só nós que vamos estar na frente. Nós não vamos mudar. Até aquele... Nós não, vocês, né? Pra ter aquele contraste lá. É, vai ter vocês, aquele contraste não, bacana. Mas parabéns aí pra Rádio Energia 97, que a cada dia mais aí tá desenvolvendo as suas instalações aí, tá matando a palma. O bagulho é louco, é louco, é nóis, é isso aí. Show. Ô, seu Bento. Vamos lá com o Santos. Com o Santos. Ah, não, ô, RG, na boa, cara. Eu não acredito que aconteceu. O time do... Eu falei. Vanderlei! Eu falei pro senhor ontem, cuidado. Boa. Eu não consigo entender o que aconteceu com esse garoto. O menino quebrou a algema e abriu o braço de novo. Não foi? Não, ó. Documentação não, impede acerto de Lille, lateral Caju. Retornará ao Santos. Ó, a RG já acendeu a vela, velho, na casa dele. O negócio saiu. Mas o Caju não é mau jogador, não. Eu sei, cara. Mas os caras... O Marcão falou que ele tá usando o sapato. Não, é o calço. O sapato carrapeta, velho. Vamos lá, o negócio estava acertado, mas Caju não vai ser emprestado pelo Santos pelo Lille. Os clubes chegaram a um acordo na quinta-feira, último dia da janela internacional de transferência, mas não conseguiram reunir a documentação necessária para concluir a transferência. O cara volta com aquele gosto de maçaneta de ambulatório, né? O cara é indo pra fora. Só uma brochada, né, velho? É só hora o cara tá pegando, chegando, passando de Cubatão, RG. Não, fala aí. Eu vou falar. É igual aquilo que o mano fala, né, RG? Sim, cara. É igual o que o mano fala, né? Você promete pro teu filho que você vai levar ele pra Disney, aí você leva ele pro Suarão, né, velho? Exato, séries. Lá em Peruba. Aí é sacanagem, velho. Duro que o cara... Uma brochada, né, velho? Duro que o cara volta, aí quando ele chega lá, a janela fechou, né? Sim. Lá também não saiu ninguém, né, velho? Aí o cara fala, putz, ferrou, né, velho? É. Caraca. Esperar mais um ano aqui. Caramba, gente. É, paciência, né, seu Bento? Fazer o quê? Ó, quem hoje tá... Passou por período de testes com o Levir... É o zagueiro é o zagueirão do time B do Santos. Sabe quem é? Qual o nome dele? Pera aí, vou pegar aqui. É o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Ele deve... Ele já tinha subido a RG? Já tinha feito alguns jogos. Então, mas olha, o David Braz tá suspenso. Ele então tomou, tomou um cartãozinho lá, né? Tomou, então tá fora contra o Corinthians. E não vai jogar contra o Corinthians. Então deve ter o Gustavo Henrique aí na zaga. É contra isso aí. Tomara que essa zaga dê certo. Tomara. Qual é? Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique? Gustavo Henrique. Tomara. Pra não... Ainda você vai se arrepender de falar isso do David Braz, viu? Estamos a capela. A capela. É isso aí, seu Bento. Boa. Mas só treino, né? Livre estou. Treino e descanso. Tipo, meio roscofosco. Que isso, né? Meio Frozen, eu vi aí. É que tá capela, então tá tentando. Quem cantou a música do Frozen, vocês viram quem foi? Foi o Jobson. O Jobson saiu da cadeia tentando isso, mano. Você não viu? Não acredito. Ele saiu da cadeia e gravou um vídeo. Livre estou. Detalhe, ele Livre cantou... Livre estou. Ô, Mota, detalhe, ele cantou Livre estou, só Cê que tá ele brincando. Tava com tornozeleira eletrônica. Ele saiu da cadeia, Dudu, me fez uma live. Livre estou. Não, não fala isso. Ele verdade. Não, não pode ser. Não, filmou em tudo, Domingos. É verdade, Dudu. Não pode ser. Tá falando sério? No YouTube, sério, no YouTube. Os caras são uns fenômenos. Ah, velho. Oh, esse país é uma piada. É uma piada, velho. Os caras não têm respeito nenhum pela justiça, velho. Eu não acredito. Livre estou. Livre estou. Nossa senhora. Ainda foi pular. Não, e detalhe, Domênico Gato, ele tinha sido acusado de estupro, né, velho? O cara é um doente, velho. Olha, é o seguinte, é um absurdo, eu não sei se ele estuprou ou não, né, se chegou aí a uma condenação de fato, ou ele tava preso e não tinha como recorrer em liberdade, né? Mas esse é o país do crime solto, né? Uhum. Né? A justiça não existe, né? Mande flores. É o país do crime compensa, é o país do mandar flores. Mas como é que você... Veio! Ué, nessa semana mesmo aí não teve um imbecil aí que... Aqui na Paulista. No pescoço de uma menina. Sim. E o cara foi solto. É a quinta vez que ele tem esse tipo foi de... Foi solto. Ainda não, ele tem 17 processos, mano. E você viu... É. Ô, mano, e você viu o outro lá, o bêbado que ficou, arrastou o rapaz... 3 quilômetros. Carro, 3 quilômetros. Pô, vi, cara, também, porra, vi também. Agora, como é que se cobra nesse país, se a semana passada teve uma matéria na Rádio Bandeirantes, uma reportagem, você sabe o que os caras estão fazendo aqui em São Paulo? Os caras estão alugando ambulância para ir trabalhar, porque a ambulância vai pelo corredor e se tiver muito trânsito, liga a ambulância. Agora, passa. Detalhe, tem a empresa que faz isso e tem o cara que contrata o serviço. Então você vai cobrar o quê? De quem? É 200 temers. Ah, você tá de brincadeira. 200 temers. Porra. 200 temers pra ir trabalhar. Para, ambulância. Que vergonha, velho. Para. Isso os caras fazem, velho. Então, aí cê... Pra que helicóptero? Né? Agora, existe uma empresa, existe o cara que vai lá e quer esse serviço. O cara que praticou assédio sexual aí na Paulista, que já tinha não sei quantas... 17 processos. 5 vezes, não, mas 5 vezes ele já tinha sido... Preso. Foi liberado. Agora, mas ele tem 17 processos. Essa vez, olha, deveria caber uma pessoa, uma maneira da vítima processar o Estado por danos morais, porque esse cara só tá solto porque o Estado soltou ele. Sim. É, lógico. Então, e cada juiz que soltou o Lazarento responder por isso. Impossível, cara. Que país. E outra, eu queria ver, Sombra, o juiz que soltou, se fosse a esposa dele que teria sofrido esse tipo de agressão, a filha dele ou a própria mãe. Eu queria ver se esse mesmo juiz, esse querido meritíssimo, ia pensar da mesma forma. Mas não teve a meritíssima aí que conseguiu aí soltar o filho aí, que era acusado de tráfico de drogas? Sim, a mãe conseguiu. A mãe? Foi uma desembargadora. Que ele fosse pra uma clínica se tratar, porque tinha uma certa doença lá na cabeça. Aí, ah, legal. Né? O cara foi preso com 125 armas, parece. Mas meu filho não é traficante, é débil mental. Exatamente. Não, detalhe, ela processou um jornal que tava chamando o filho dela de traficante, que não pode chamar. É, porque se ele não é, então, condenado como traficante, então não pode ser chamado de traficante. Exatamente. Imagina. Olha, eu vou te falar. Faz uma palhaça. É isso aí, velho. A justiça não ficou brincando de prender e soltar o médico lá, ó, aquele chave. Abdel Maci. Voltando ao Corinthians, então, né? Não, já passou. Tá falando do Fábio. Ele falou da página policiais agora, notícias populares. Ah. Oi, por falar em notícias populares, cara, vocês viram aqui no Rio de Janeiro, hoje deu mó quiso. Nossa, mano, o que foi isso? O que tá acontecendo? Tô sabendo. Vergonha. Caraca, velho. Vergonha. O Jornal Extra do Rio de Janeiro, ele fez lá um editorial, tá? Dizendo que o seguinte, que o goleiro Muralha do Flamengo não será mais chamado pelo jornal pelo nome de jogador Alex Muralha. Ixi, Maria. Deixa eu pegar aqui o texto aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Porque é ruim. Não, porque... Não, então, olha aqui, ó. De Muralha não tem porra nenhuma. É tipo Belo, entendeu? Agora só chamarão, olha, tá aqui, olha. Aí se essa moda pegar, ouçam, hein? Ouçam o editorial do Jornal Extra. Ele fez depois primeira página. E depois eu vou trazer a opinião e vou trazer a declaração do editor do jornal. Tá. Tá? Vai lá. Então tá lá. Em nome da precisão jornalística, o leitor do Extra não encontrará, a partir de hoje, a palavra Muralha relacionada ao senhor Alex Roberto Santana Rafael. Provável titular do Flamengo na final da Copa do Brasil, Alex Roberto, o ex-Muralha, mais uma vez desmoralizou o vulgo, levando um frango no jogo contra o Paraná pela Primeira Liga. Além de ter errado 100% dos lados nas cobranças de pênaltis, completando 545 dias sem defender uma penalidade. Também em nome da precisão jornalística, o Extra se compromete a rever sua decisão caso Alex Roberto, o ex-muralha, volte a fazer por merecer. Vergonha. Vergonha, cara. Não, aí, quando eu li isso, que tava num grupo de WhatsApp, eu falei... Puta, meu, os caras fazem uns fake que você não acredita. E não era fake, né? E não era fake não é, e não era uma declaração do Mano do Estádio 97. Não. Do jornal O Extra. Pelo editor do jornal, Marvio dos Anjos, de esportes, aliás, do Extra, diz que a capa seguiu uma tradição do jornal de lidar com o humor no noticiário. Abre aspas, temos aqui nas redes sociais um bombardeio, tanto de gente que achou graça como repudiou. Os ânimos rubro-negros estão muito exaltados. Eu acho o seguinte, o Alex Muralha tem um apelido problemático. Ele vai precisar fazer jus toda vez que jogar a esse apelido. Resolvemos fazer uma brincadeira com isso, seguindo a tradição de 19 anos que o Extra tem de lidar também com o humor. Isso não é de agora. Às vezes, o alvo da piada muda e as pessoas descobrem que o Extra trabalha com humor. Enfim, é uma brincadeira. Vamos perguntar pro Mano, que talvez é um cara que compra o jornal todo dia de manhã. Sim, todo dia. O Extra é realmente um jornal com que trabalha assuntos com bom humor, mano? Não é, viu, Sombra? Não é mesmo, porque tem jornais aqui no Rio de Janeiro que, inclusive, eles têm aí como objetivo a sacanagem, a zoeira e tudo mais. É, mas não é o caso aí do jornal Extra, ainda mais as pessoas aqui do Rio... acostumadas aí com o estilo do jornal, sempre disseram aí que as capas do Extra sempre são capas aí que merecem até aplausos aí pelas fotografias, pelos Sim. textos inteligentes, e não por uma sátira aí, talvez aí até de maneira bem jocosa e desrespeitosa. De fato, foi um negócio desrespeitoso. Humilhou, demais, né, mano? Humilhou. Eu que mim. Sou um cara que alopro mesmo aí, e até em determinados momentos eu pego pesado, Motinha. Eu achei humilhação, até falei disso. Eu achei pesado, cara. Desnecessário, né? Muito pesado, o cara mora no Rio. O próprio Muralha, ele coloca aqui, não sei se vocês chegaram a acompanhar também, Sombra, ele emitiu uma nota oficial falando a respeito desse tema também. E aí, que ele falou? Você chegou a ver? Não, o que ele falou, mano? Ele falou assim, ó, ao tomar conhecimento de que o jornal Extra, veículo de imprensa de tanta credibilidade e força, escreveu hoje, ao meu respeito, eu só posso me sentir indignado. Uma coisa são as críticas que recebemos e não sou contra. Nos fazem crescer. Falhas fazem parte em qualquer segmento. Estamos todos sujeitos a isso e buscamos corrigi-las. Brincadeiras da torcida também são normais. O futebol mexe mesmo com todos os brasileiros. Mas outra coisa é mexer com o ser humano. Isso está longe de ser uma brincadeira. A palavra é humilhação. É execração pública. Também achei. Seguiram uma linha semelhante à que usam quando se referem a bandidos que cometem crimes e etc. Sinceramente, eu me senti sendo fichado como tal na capa desse jornal. É muito sério. Foi um posicionamento de mau gosto e até irresponsável. O termo vulgo, ele até coloca entre aspas aqui, que citam no texto, a meu respeito, é normalmente usado para designar bandido. E isso causa constrangimento. Fora isso, tem uns trechos a mais aqui. Na própria nota é um pouquinho extensa, mas ele realmente tem razão, Sombra, porque a impressão que dava, por exemplo, eu vi essa imagem do jornal hoje cedo e eu realmente na hora identifiquei, por exemplo, com os jornais espanhóis, quando estavam tentando localizar os criminosos ali, os terroristas que acabaram praticando aquele ato ali, jogando carro aí contra as pessoas em Barcelona, fazendo zigue-zague, matando inúmeras pessoas. E realmente os jornais colocaram as fotos ali e inclusive características desses bandidos aí, dos terroristas, para poder identificá-los o mais rápido possível. Colocar uma coisa dessa na capa de um jornal, eu acho que foge um pouco do conceito de brincadeira. Volto a falar aqui, eu não sou parâmetro também para querer pautar ninguém, quem sou eu para vomitar a regra, né? Principalmente. Pois é. Pra eu achar que foi pesado, imagina até porque a gente não é jornalista também, né, mano? Não, a questão não é ser jornalista ou não. Não, um jornal sério, é diferente. A questão é ser... Não, peraí. A gente leva as coisas na brincadeira. Mais ou menos por aí. O Estádio 97 é um programa... Ó, esse negócio aí da brincadeira do Muralha, por exemplo, vamos supor que o goleiro de São Paulo chamasse Denis Muralha. Meu, fatalmente, eu chegaria aqui e falaria assim, mas eu nunca mais vou falar Denis Muralha, porque não é Muralha. Mas uma coisa é o torcedor, mas, né? Não é questão de ser torcedor, porque a responsabilidade de você sendo torcedor ou jornalista, não importa se é diplomado ou não, a responsabilidade perante o microfone é a mesma. Eu tô dando o meu modo de entender. no meu modo de entender. Então, assim, só que o Estádio 97 é um programa basicamente bem-humorado. E que faz isso bem-humorado, há quantos anos? E que faz isso há 19 anos e todo mundo sabe do que se trata. Então, assim, acho que seria muito normal aqui qualquer um que tivesse um goleiro chamado Muralha falar assim, eu me recuso a chamar de Muralha. Como a gente eu chama de mão de alface. Então, e como chama de mão de alface? É que o jornal Maurício, é mais sério, né? De Maurício, agora, né? Agora, o Humano já falou coisa pior aqui. Goleiro de Maurício. Pedrinho. Do Pedrinho virou Podrinho. E outros jogadores. Mas o agora, Sombra. Eu ainda entendo que está dentro do contexto aqui do Estádio 27. Então, agora, é que como eu não conheço o jornal Extra, a não ser de nome, eu não sei qual que é a tônica do jornal, né? Então aí pode ficar um negócio meio desagradável, porque se o jornal só trata ele dessa maneira... E não é uma coisa corriqueira do jornal. Aí ferrou. Aí você pode até achar, tá, pode brincar, mas essa brincadeira é pesada. Aí também cabe a interpretação. Há brincadeiras leves e brincadeiras muito pesadas. Por exemplo, eu só faço brincadeira muito leve. Já o Mano, você? O Mano faz as brincadeiras assim, mais escrotas do planeta. O Mano, ele é autor da frase, não, a culpa não é do jogador, é de quem pôs ele no mundo. Ele é o autor dessa frase. Não, mas, nossa, isso é pesado. Eu realmente já falei isso, Sombra. Eu não tô aqui pra querer pautar ninguém, muito menos aí pra vomitar regra, porque eu já falei algumas coisas que foram até infinitamente piores do que essa frase aí. A gente podia relembrar essas todas, né? Que o jornal aí ainda bem que eu sou mais tranquilo. Mas, aqui. Mas, Sombra, esse episódio específico aí, que eu acabei citando aí um determinado jogador, quando eu disse isso, realmente foi uma atitude muito infeliz minha, cara, porque eu até conversei aí com um repórter amigo meu, uma vez no Pacaembu, esse repórter, ele chegou no Pacaembu uma vez aí, depois de algum tempo que tinha ocorrido esse fato. Ele falou, pô, mano, você não sabe quem tá chateado com você. Eu falei, quem? Ele falou, pô, o fulano de tal. Eu falei, pô, não brinca, cara. Eu falei, por quê? Aí ele falou, pô, lembra aquela vez que você falou na rádio, cara? Aí eu nem lembrava o que eu tinha falado. Eu falei, você se desculpou no ar. Sim, sim, RG, mas aí o próprio, ele tava no carro ouvindo o programa com a esposa e com a filha. Então imagina a situação pro cara que tá ouvindo. Porque fora o fato de você tá atingindo o jogador, você atinge a família também. Porque, querendo ou não, às vezes a gente dentro de um espírito de brincadeira, às vezes a gente acaba até pegando pesado e essa não é a intenção. A gente tenta sempre fazer um programa descontraído e com bom humor. Às vezes no ao vivo a gente acaba sendo traído justamente por se empolgar demais no momento que não deve, RG. Então a gente às vezes acaba até depois pedindo desculpas e é normal. Eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa quando eu tô errado. Nesse caso eu errei feio, eu não devia ter dito o que eu disse. Mas com relação, por exemplo, ao jornal, Sombra, é um pouco mais sério. Porque ali foi um editorial, cara. É um negócio que é aprovado. Não é daqui 5 minutos ela vai pro ar. Não, isso daí é discutido, é autorizado. Tem uma reunião de pauta para poder aprovar uma capa de jornal. Não é um negócio tão, tão simples assim. Então, é uma capa, né, mano? Que é pior, né, velho? Mas, independente de capa ou não, Motinha, como é um editorial, isso daí, o jornal, ele toma pra si uma opinião própria e fala, eu vou passar, não é tipo, o jornalista tal não quer mais chamar o Muralha de Muralha, não. É a opinião do jornal. Então, é um negócio muito sério. Por mais que o Extra talvez não tenha tido a intenção de denegrir tanto assim, pode ter sido até uma brincadeira, até acredito que o cara possa ter tido essa intenção mesmo de brincar, mas foi um negócio extremamente prejudicial e pejorativo, né, cara? Foi desagradável, cara. Concordo com você, entendo. Se o jornal tem uma linha dessas, editorial de seriedade, e coloca dentro desse contexto, tá totalmente perdido. Agora, se fosse aqui um Estádio notícias 97, na boa, eu particularmente não vou ser hipócrita e dizer, não faríamos tal coisa. Agora, o jornal tá certo, mas você imagina o Estado de São Paulo botando lá, nós não nos referiremos mais ao jogador como pelo nome que ele adota de trabalho, por né? Isso, que a torcida isso, deu, né, velho? Isso. Não, a torcida não deu o nome, ele não, que... Não, foi, pessoal, o cara tava explicando hoje, eu tava vendo. Mas não foi a torcida do Flamengo, não. Não, a torcida não, do comercial. Comercial que chegou mas qual a chamar é de jogar no comercial Muralha. Olha lá, tá vendo? Olha a pessoa. Tá, mas estamos no estádio 97, cara. Mas se ele tivesse no comercial, teria essa repercussão toda? Mas dentro tô fazendo o advogado do diabo. Mas o apelido do cara virou esse. Sinceramente, agora, lógico, na culpa dele. Pode ser culpa dele, mas. Eu, se tivesse início de carreira, mas nunca, se eu fosse goleiro, mas nunca ia deixar trabalhar com o nome de Muralha. É que nem o Obina, né? Teve aquela música. O cara ficou marcado por aquilo. Mas ali quem fez foi a torcida, não foi ele. Então, o Muralha também. Quem fez foi a torcida. Começou a chamar de Muralha, Muralha, Muralha. A torcida do Figueirense, né? Não, do Comercial. Comercial, de onde ele veio. Antes, e aí pegou. O nome dele ficou Muralha. Ele desfrutou um pouquinho, agora tá parado. O Wagner Love virou Love por quê? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ô, mano, aproveitando aí, cara. Fim de semana, sei que gata isso pela mão. Sim. Ah, e vamos pro McDonald's, cara. Também, com certeza. Com certeza, Sombra. E sabe o que mais? Amanhã eu tenho outro casamento, velho. Amanhã eu tô voltando pra São Paulo porque eu tenho casamento. Ah, eu não acredito. Para. Amanhã eu tenho casamento. Mas amanhã eu faço uma festa amanhã. Será que é a mesma, mano? Porra, será que estaremos no mesmo local? Não sei. Onde vai ser? Só endereço. O meu é em São Caetano. Não, o meu eu acho que é aqui em São Paulo. Fala o nome mesmo, da noiva, mano. Acho que é. É a Queca. É a Queca e o Neves. É a Thaís e o Rodrigo. Thaís e Rodrigo vão fazer amanhã lá no Buffet Alegro. Posso contestar uma coisa? Os amigos, ó. Rádio, boa. Diga. Faça uma contestação. O mano vai falar, lógico, do McDonald's. Porque quando você vai comprar presente pro casal, qual é o nome da noiva? Como assim, qual é o nome da noiva? E por que não é o nome do noivo? Qual é o nome da noiva? Mas ela que foi lá fazer a noiva. Ela que manda, vocês são tudo mal mandado. Porque a noiva é mais importante que o noivo. Lógico. Ah, e por quê? Porque vocês são pau mandado. Não é pau mandado. Você virou agora a Domênica, a feminista agora. Pessoal, falar. Que é isso, Domênica? Que pedrada. Queima o sutiã aí, Domênica. Não é isso. Não é isso, eu vou explicar, vocês deixaram eu explicar, não tem nada de feminismo e nem machismo e nem porra de ismo. Tem nada a ver. Numa festa de casamento, quem é que se produz? O que você julga produção? Não, vamos lá. Eu vou ensinar casamento. Você não toma mais, eu tô nesse meio aí. Mostra, Domênico. Então eu vou ensinar pra vocês. Nossa, o Domênico agora faz maquiagem, dia da noite. Vamos lá. Então quem é que faz a produção toda por dia? Ele tem toda uma estrutura. Quem que tem dia de noiva? É o homem? O homem também tem. O homem não precisa. Ah, e por isso ele é menos importante? Não é menos importante. Os dois mais importantes. Às vezes é pai, às vezes é o pai do noivo, às vezes é pai da noiva. É quem rabisca. Hoje não tem isso, não, filho. Qual é o nome da noiva? Sei lá o nome da noiva, eu sou amigo do cara. Mas tem gente que vai lá e pergunta qual é o nome do casal. Tá, mas eu não sei, às vezes não é mulher. Mas a noiva, se você for por sentido de importância num casamento, a noiva é vai casar, não sei nem o nome da mulher. Em segundo lugar vem o noivo, e eles são os artistas principais. Entendeu? O Domênico. Depois convidados. Depois só tem uma questão. Por ordem de importância, depois são os padrinhos. E depois que vem os convidados. Só tem uma pergunta pra fazer pra você, Domênico Gato. Faz que eu manjo desse troço aí, fio. Quem é que coloca a sementinha no forninho? Mas aí você tá falando de quando vai nascer. Eu tô falando do casamento, porra. Não pula etapa, cara. Se o noivo não tiver lá, não tem casamento. Mas não tem. Mas se a noiva também não tiver, não tem. Então um depende do outro. Mas tô dizendo que por ordem de mais importante, a noiva, ela se produz pro dia. Azar dela. Faz-se toda a produção. Azar dela. Não, eu sei que é azar. Azar dela. Nós estamos falando se azar, se é o... Eu não pedi pra se produzir, não. Mas ela se produz. É o dia que elas mais gostam da vida dela. Na casa de chinelo. Você não conseguiu comprovar que o cara é mais importante, que a menina é mais importante que o homem. Porque pra mulher é muito mais importante. Lógico que o Domênico. A mulher já noiva. Você queria ter nascido mulher, então... Não, eu não queria nascer mulher, não. Ô, Domênico, o dia da noiva, gente. Peraí. O dia da noiva... Nada mais é do que um dia de princesa na vida real. Exatamente. É melhor as noivas não se acostumarem com isso. É melhor não ter nada. Ô, mano, mas é o sonho da menina desde pequena. Casar, sabe? Aquela história toda. Ela fica planejando aquilo. Tanto que o cara nem tem paciência. O cara fala, amor, escolhe aí. Mas não tem medo. A minha namorada não quer casar, não. Ela falou que não quer. Sei. Por isso que ela vai em todos os casamentos e coloca o nome dela na barra do vestido. É a campanha do mano, é a campanha Tô Juntando. A Viviane Araújo ficou 10 anos, agora deu uma bica no cara, velho. E aí? Casou? No Belo? Não, deu uma bica. Você soube por quê? No Radamés, aquele volante. O Radamés ficou sabendo. Nossa, grande Radamés. Que ela ia fazer um merjan. De lingerie numa peça de teatro, em cima do palco. Aí ele gostou. Não, e aí ia ter uma cena com um ator dando uns catas. Aí ele falou: não. Aí não. Isso não. Aí separou. Mas ela não é. Ela é atriz? Quem? A moça, a atriz? Viviane, porra, então, o cara sabe que tá casando com uma atriz, porra. O que, que ele quer? Mas você deixaria, Domingo? Não, primeiro que eu não casaria com uma atriz. Aí que tá. Você vai casar com uma atriz? Qual o problema? Você tem que deixar a moça beijar na boca dos caras. Ah, filho. E agora qual o problema? É profissional. Não, mas é isso que ele tá falando. Ele tá defendendo isso. Não, eu não. Pera, você não casaria com a Silvia Sainz? Pera só um pouquinho. Eu não falei que eu. Você falou que não casaria. Eu. É, então. Eu não casaria. Nossa, por quê? Só porque ela tá. Você casaria? O quê? Você casaria? Cara, é uma profissional. Então, cada um tem um jeito. Aline Moraes, você quer casar? Não quero. Ô, Domênico, mas não tem nada a ver. Cada um. Não tem nada a ver você não casar com alguém por causa do nome. Não, mas não é nome. É Beatriz. Beatriz. Gente, nós estamos nas manchetes, vai. Vamos pras manchetes, vai. Ah, pelo amor. Deixa eu falar do McDonald's aqui. Ah, vai, mano. Ó. Pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão com dois hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Se liga só, rapaziada, essa escalação aqui é fera, ó. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. Nossa, que delícia! É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Dúvida, duplamente cruel. Ah, cruel demais. Sim. É isso aí, gente. O negócio é o seguinte, quantas vezes você precisa... pegar um táxi, você precisa pegar um transporte que a tua empresa lá fornece, né? Ou chama um táxi e tal, pra te levar pra uma reunião, pra te levar aí pros compromissos profissionais da sua empresa. Mas só que eles chegam e falam assim: não, olha, paga lá o táxi, traz a nota, a gente te reembolsa. Você paga na frente, depois a gente reembolsa. Aí você vai lá no RH, no financeiro, ó, precisa reembolsar aqui a nota. Ó, passa aqui dia 32 de janeiro. Putz. Né? Errou. Aí você arcou lá com o negócio, vai demorar pra receber, etc e tal. Olha, um jeito de acabar com esse problema que é bom pra empresa, que vai pagar pouco pelo transporte. Qual? E bom pra você, que não vai precisar tirar do seu bolso. Mano. É, ajude a sua empresa a fazer um convênio com a 99 Corp. É vantagem pra todo mundo, gente. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Sabia disso? Yeah. E mais, você pode ganhar até mil reais em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo, com a 99 pagando a conta, basta você indicar a sua empresa, a empresa que você trabalha. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Ah, é? Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Anota o link para você indicar lá a empresa. corp.99taxis.com/estádio97. Entendeu? Entendeu? Sim. E quem entrar no ar falando voo de 99 Corp, ganha um kit... Sim. Da 99. Boa. Você pode assistir o Estádio 97 aqui acessando facebook.com/energia97fm, tá bom? Assista lá, facebook.com/energia97fm. Beleza? Boa. Beleza. Beleza. Muito bem. Continuando com as manchas. Vamos lá. As mancholas do estádio. Vamos lá, vamos. Vamos com São Paulo, né? Boa, seu Bento. Color. Tudo tranquilo. Olha, sossegado. Nem fala a revolta. Nossa, velho. Tranquilo. Ontem é o Cueva na vitória. Nossa. De 2-1 sobre a Bolívia. O cara comeu a bola. É mesmo? Que ódio desse cara, velho. Estranho. E hoje, nas redes sociais, todo torcedor são paulino perguntou: onde está esse cara? Eu acho que veio pra cá o gênio, velho. Será que é o Romero lá? Seria falta de vontade? Interrogação. É, exatamente. Tá claro. Olá, eu sou o Ari. Chegou. Falou Romero, ele aparece. Impressionante, velho. Cueva, jumento. Não, eu falei, será que ele tem um irmão gêmeo que nem o Romero? Mas a verdade é uma só, né, pessoal? É, falei. Sem querer ser pornográfico, logo na minha primeira participação, é que o Cueva se sente muito à vontade no Peru. Mais ou menos igual o Mota. Mas olha, pelo amor de Deus, até o Daniel Perrone falou o seguinte, que ele é mal aproveitado no São Paulo, você concorda? Eu não posso dizer isso porque eu não acompanho no dia a dia, eu não sei como é que acontece lá, a questão de posicioná-lo em campo, relacionamento pessoal, gerenciamento. O Daniel talvez seja muito mais conhecedor aí das profundezas e infernos do Morumbi. Na real, Sombra, é que ele tava caindo mais pelo lado ontem. Na real, velho, pelo meio, o Cueva, ele tá descontente. Ele tá descontente porque ele não foi negociado. Eu também acho, velho. Agora que fechou a janela, vamos ver se ele cria vergonha na cara e volta a jogar bola. Eu também acho. Espero que ele pegue um banco quando ele volta. Coincidentemente, dois jogadores descontentes ontem comeram a bola. E ficaram muito felizes. Cueva e Felipe Coutinho. Então, mas aí é que tá. Felipe Coutinho que se curou de uma dor nas costas. Do nada, né? Incrível, né? Foi rápido. De maneira ligeira. É incrível, muito né? rápido. Como é que pode, né? Só que o Liverpool... É o Dr. Fritz. O Liverpool escreveu ele na Liga dos Campeões hoje, viu? Não, não acabou. Não, não já, tem uma conversa. Tá, o Barcelona já. Já desistiu. Não dá aceitaram. Bela informação, né? Obrigado, mano. Ô, seu Bento, que mais do tricolor, seu Bento? Treinando pra treinar, pegar a ponte. E saiu uma coisa hoje que talvez o Raí poderia assumir um cargo. De coordenador. É. Os caras estão desesperados, hein? Tele hoje, Sombra cantou essa mas não é possível. Mas o Sombra falou mesmo. Os caras vão arrumar alguém. Eles querem um escudo. Algum ídolo pra tampar. Só que o Raí já negou, falou que não. Mas lógico que negou. Mas você acha, você, que é São Paulino, como os meus 25%, você acha que o Raí deveria assumir? Não. Ah, não, não. Não? Não. Ele é quebrar a cara. Esse Ale. Esse Ale é um lixo. Você acha que eu vou falar aqui sim? Não, você falou. É um índio, né? Ale, você acha que ele vai assumir? Eu acho que não. Uma parada dessa? O grávida de Taubaté, dá uma segurada aí. Ô, Xamu, se fecha aí, ô trouxa. Ainda para de falar. Ainda com relação ao treino aí, ô Motinha, outro que é capaz de perder a vaga é o seu Bufarini, hein? Sim. Pelo segundo dia consecutivo, aí o Mano vai ficar triste. Meteu um militão. Aí o Mano vai ficar triste. Isso é bom ou ruim? E no primeiro tempo. É, bom, né? É impossível ser pior do que o Bufarini. Possível. Você pode ser tão ruim quanto o Bufarini. Pior não. Não, não tem como ser pior. Aquele chapéu do o Arboleda. Do Gabriel. Foi o Arboleda. Mas ali eu não vou dar culpa no cara. A jogada ontem do Gabriel e do Felipe Coutinho foi maravilhosa. E o Arboleda jogou bem, eu achei. Muito bem, primeiro tempo. O Arboleda, foi impecável. O Arboleda jogou bem. Foi impecável. Só que, Domênico... Não, pensei que era esse daí. Não, o Arboleda é bom zagueiro. Ah. É, pelo menos ontem mostrou um bom futebol jogando lá pela pelo time do Equador. Agora, o nego falava assim, pô, mas por que o Equador se defende melhor do que o São Paulo? O Arboleda joga melhor. É, porque o sistema defensivo do Equador é muito melhor que o sistema defensivo do São Paulo, isso é óbvio. A zaga não fica tão exposta, né? Agora, essa história aí de Raí, aí, trabalhar junto com o Pinotti, coisa que foi lançada na internet, primeiro, eu não sei se tem fundo de verdade. Se tiver fundo de verdade, é aquilo que eu já disse pra vocês, né? Seria aquela coisa tentativa de botar aí alguém, algum ídolo no São Paulo pra se proteger atrás. É lógico, pra dizer que tá fazendo uma coisa. Agora... O Muricy foi procurado também, não foi? Não sei se foi, Ale. Fundado ali. Mas ele foi um grande desejo dos conselheiros. O Muricy deu uma entrevista e falou que ele não foi procurado em nenhum momento. Iria, né? E que também não iria largar o contrato dele. Ele está no canal campeão. Porque foi da mesma forma que ele cumpriu os contratos dele no futebol até o final, ele vai cumprir o contrato da Sport TV até o final. Foi isso que ele falou. Não. Ele falou. Sport TV. Tá? E outra coisa. Ô, gente... outro dia eu li lá uma. Aliás, uma que entrevista. Bela lida, viu, chefinha? Parabéns. Pô, valeu, Ale. Obrigado, cara. Tem que se ler e não consegue captar. Essa lida sua foi muito boa. Essa lida foi muito interessante. Ó, limpa o queixo aí, mano. Pô, se liga. Eu li uma entrevista do pai do Rogério Ceni, ele falando lá: não, o Rogério tá triste, etc e tal. Com o Leco ele não volta mais, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Claro, também seria absurdo se voltasse. Só faltava essa. Né? Mas esses ídolos do São Paulo, Muricy, Raí, tudo que for ídolo do São Paulo, deve ficar muito esperto com esse tal de Leco, com esse senhor presidente do São Paulo. Né? Sempre foi muito esperto. Porque tudo que for usado em termos de idolatria, é o escudo, de, né, ídolo, é para criar um fato, para alegrar o torcedor e mostrar que tá fazendo alguma coisa. Põe fogo na lareira e se pega. E, né, criar o escudo dele, né? Você vai virar fantoche. É, claro. Cara, vira o escudo dele. Vai virar fantoche. Você vê como é que é? Claro. Né? É, não é verdade? É a boa e velha tática política de você criar um... uma camada de proteção ali. Mas, exato, você ludibriar as pessoas. Claro. Você lembra, continua lá com a sua... de aço? E você bota na tua frente, você bota... Não, tô botando o ídolo, né? Uhum. É aquela coisa, traz o nego pra encher o aeroporto. É. O cara pode estar mancando, morrendo. Não, traz ele porque a torcida vai gostar. É o famoso ato populista. Isso é ruim, ato mesmo. Populista. Isso é muito ruim. É isso aí. É um pouquinho mais do São Paulo que tá apodrecendo, né? Vamos lá, seu Bento! Vamos lá, porco! Crocodilo. Nós! Vamos lá, nós! Fala de nós, seu Bento! Nós aqui! Isso aí, Domênico! Não é verdade? Fala aí! Mais três aqui, ó! Quem? Três. Pô, três não! Não vem com essa de três aí, não. Fala três aí. É, três aí. Fala quem é. Não vem com essa aí, ó. Mostra aí. Então é no máximo 2,25. Ah, então, mas é isso que eu ia falar. Tem o vaselina. 2,25 do Alê. Quem tem 25? Tem o vaselina aí. Porque o Alê é 0,25 tricolor, que eu sei. Sim. E o 0,25 do Verdão. É 0,25 peixe, 0,25 timão. E acabou. E 0,25 tá quase tá pra 0,26 Timão por causa do Romero. Ele tá e o aniversário não vai dar parabéns. Isso é muito antes, Ale. Mas aí, peraí. Chupa antes! Se virar 0,26, é Ale, eu te pergunto qual é o time que perde 1%. Ou três que perdem 0,33. É um maldito mesmo. Só perde. Ah, vai ter que perder, você pode se dividir a perda igual esse jogo. Se virou 0,26, você vai dividir tudo igual. Tomara que a vitrola engasgue amanhã no teu casamento. Isso, você a vitrola vai... não. Olha, eu vou dizer pra você. A vitrola não vai engasgar nunca. Nem na hora que... A vitrola não tem como engasgar. Nem na hora que você estiver tocando o você fala assim, tomara que o computador tome um de pau. Aí é controladora vai travar. Computador travar, não. Agora ele foi 2017. A controladora vai travar. Controladora, desculpa, meu amigo Ale, também não tem como. Controladora não se trava, o que trava é o computador. Então, entendeu? É o controladora não trava, não tem como travar a controladora. Desculpa, foi um DJ amigo meu, Pagani, Adriano Pagani, um jumento. Tá bem informado, vamos informar. Tá sabendo, tá bem. Mas vai ser bem na hora do Pô, Petinho, isso. Ô, Domênico. Fala aí, senhor. Vamos lá, fechou a janela, hein? Fechou a janela, Borja ficou. Ficou Borja. O Felipe Melo ficou. Certo. Quem mais ficou? Ficou todo mundo. Egídio ficou. Não vendeu ninguém, né? O Fabiano ficou. Não vendeu ninguém, seu Beto. O Arouca ficou. Deixa eu ver. O Arouca tava lá. Já tá com chuteira, não? Hein, o Arouca já tá. Porque eu vi uma foto dele ali de Havaiana. Pezão de fora. No túmulo? Mas você já tá colocando chuteira ou não? Tá com o pé de fora no túmulo? Hein? Já? Já meteu a chuteirinha ou não? Não, ele tá só ainda no... Ah. Ele tá só ainda no... Só no... Transição física. Só no sapatinho. Tá na transição física. Só no sapatinho. A expectativa é que ele estreia pro Brasileiro de 2018. Você gostou dessa ali, só no sapatinho? Brasileiro de 2018. Filho do Zico. É isso aí. Pô, o problema é esse negócio com tem seleção, né? Teve um jogo treino agora à tarde contra o RB Brasil, é um. Mas ô, seu Bento, eu vou dizer agora pra você. Mas olha. Jogo treino, puta coisa. Olha, final de semana não tem futebol, né? Os caras correm tanto com tanto campeonato. Aí tem que jogar ali, joga aqui. Aí quando tem, aí tem duas semanas de folga. Gelo vioral ali, essas datas assim? Eu acho que é importante, né? Você sabe que um dos motivos, o Mano. Aliás, eu tô bem triste com o Mano, né? Por quê? Comigo? Por quê? Triste com o Mano? Mandei vários whats, várias vezes. No Rio? No Rio lá. Você mandou responder, mano? Foi de novo pra lá e ele não pior, recebeu? Pior, que daí eu mando, ele finge que ele botou aquele negócio que não fica azulzinho quando você lê. Não ticou? Só pra não dar uma migué. Você sempre põe um azulzinho? Eu acho que nessa idade é melhor. Melhor, né? Pra garantir, né? Aí o que acontece? Eu peguei e falei, vou lá no morro da Bibi. Perigosa, eu vou assim mesmo. Não te recebeu. Aí eu falei assim, então sou amigo do Mano e tal. Aí ele falou, ele deu ordem pra não deixar você... Mas não subir? Ordem? Falou, duvido. Não sobe. E era um cara carregando fuzil? Minha casa é sua casa, Alexandre. Rubinho desceu pra te avisar. E lá... Minha casa é sua casa. Sim, inclusive, estamos armando aqui um churrasquinho lá no pavãozinho. Vou te dar um toque quando rolar. O Mano falar isso, minha casa é sua casa, porque na verdade a casa que ele tá é de aluguel, não é dele. Nossa, é verdade. Tô morando de aluguel aqui. Mas ele me prometeu que ia liberar a bibina, até agora nada. Nada, nada, nada. Ó, vai ter um sambão lá no Alemão. Quero ver se você vai mesmo. Puta que... Tem no Alemão, na Maré e no Pavão Pavão. Pô, logo você vai estar com o Adriano aí, pau a pau, hein? Meu Deus. Ele é da Vila Cruzeira, RG. Então vamos fazer um programa de despedida, depois a gente vai. O Mano falou assim, eu vou pra Vila Cruzeira, desde que tenha uma internet boa pra eu transmitir pro programa. Ô, Ale, o problema de bala perdida tá aqui no térreo, velho. Lá em cima não pega nada, velho. É, tem isso também, né? Pior que é verdade. É isso aí. Muito bem. Estivemos aí com as manchetes do Estádio 97 na Energia 97. E você pode mandar a sua cornetada para nós no 94-353-0150. 94-353-0150. Mande a sua cornetada aqui pro nosso Estádio 97. A gente vai colocar aí no ar as brincadeiras, as musiquinhas, as zoeiras, tá bom? Bacana demais. Estádio 97 da Energia 97 tem um oferecimento de Buscapé. Ah, rapaz, vamos falar de Buscapé. Buscapé, meus amigos. Sabe quando a gente gasta demais? E depois não consegue nem dormir de tanta dor da consciência? Sim. Já aconteceu isso com vocês? Para com isso, meus amigos. Para com isso, você que tá ouvindo agora. Olha, agora o novo Buscapé. Sim. Você compara preços de milhares de lojas em um só lugar e ainda pode comprar direto com muito mais facilidade e segurança. E falando em dormir melhor, olha essa oferta aqui. Olha só, RG número 2. Kit com dois travesseiros da Uni. 100% de penas de ganso. Ó, Por apenas R$54,90, hein? Só R$54,90. É isso mesmo que você ouviu. Dois travesseiros antialérgicos e antiácaros, fungos e bactérias por apenas R$54,90, hein? Bom, hein? Viu só? Oferta de verdade assim é só. Somente no novo Buscapé. Aliás, novo Buscapé. Acesse buscapé.com.br. Aproveite agora. E dá um busca no Buscapé, meu amigo. Faz assim, ó. Dá um busca no Buscapé. Isso aí, tá bom? 3284-7097 também dizendo todo dia de clássico no McDonald's, Gambard Vouchers da Mac Oferta McDonald's e dizendo voo de 99 Corp. Ganha um kit da 99. Toca, Asdrubal! O Corinthians sempre viveu de favores. Ganhou um inferno. Mundial sem Libertadores. Corinthians é tudo analfabeto. Olha. E o Corinthians viveu 100 anos sem um teto. Mas até que conseguiu um estádio decente. Pena que foi com o dinheiro da gente. Corintiano diz que tem uma história feliz, mas só ganha jogo com a ajuda do juiz. Olha, mas é. Esse imbecil que fala isso, juiz. Ele fala analfabeto, ele fala. Repare, Analfabeto. Tá procurando o cara. Alô? Alô? Quem fala? Jefferson. Você gosta, Silvio? Eu gosto de Jefferson. Dá pra esticar o Jefferson? E aí, Dodô? Tá muito bem. Pela primeira vez. Primeira vez, irmão? Jefferson do quê? Jefferson Denis Werner. Denis Werner? Werner. Sim. E quantos anos? 2.8, RG. Ah, RG, olha, sexta-feira chegou 2.8 aí, ó. Ah, ontem você não passou, hein? Sexta-feira... Foi mal ontem. Sexta-feira é o seguinte, velho. O que, que é assim? Como é que é? Vener com tudo. Vem aqui. Sensacional! Vem tudo. Mas olha que... Hoje... Sensacional, velho. 10! Ele deu 10? Eu acho que é 10. O que, que você acha? Ele deu 10 pra isso? Você salvou, hein? Ah, o ouvinte tá falando que salvou. Salvou, Ale? Quero escutar o projeto São Francisco. Fala. Não. Eu acho que isso aí merece nota 100. Ah, sem o quê? Mas sem nota. Isso aí tá uma merda. Pentear esse cabelo. Oh, não, tem que pentear. O cílios ele fez. Ele fez relaxamento nos cílios. Relaxamento anal. Não. Oh, meu, olha, olha. Ô, velhinho. Você tá louco? Qual que é o bairro que você mora? Eu moro São Bernardo do Campo aqui. São Bernardo. Não é nada. Tá bom. São Bernardo do Campo. Bernardo. E o time? O time é o melhor time do Brasil. São Paulo. Sim, é o Corinthians. Mundo, São Paulo. E hoje faz aniversário. Parabéns, Corinthians. Falou sem vontade, hein? Noroeste. Eu vou saber se o Noroeste não tem um título igual aquele lá do 51. O Jefferson. Ninguém... É. Olha. Tem o hino do Noroeste? O grande amigo Jefferson, tudo bem? Grande amigo traduz bagaço. Valeu, irmão, obrigado. Sou seu fã. Ai. Nesses 107 anos do Coringão, Jefferson, qual foi o momento mais marcante que você viveu sendo corintiano? Ah, eu acho que o momento mais marcante de ser corintiano foi aquele gol do Guerreiro, hein, mano? Ah, eu não queria me meter. No final do Mundial, vixe, aquele lá... Apesar que eu acho que o do Paulinho contra o Vasco foi aquele um gol mais... Nossa. E o do Basílio? Deixou mesmo... Não, meio... mas decida-se por um. Me desculpa. E o do Basílio? Desculpa, RG, desculpa a todos. Desculpa ao mundo inteiro. Você não precisa pedir desculpa. Ah, eu desculpo. Mas eu acho que se o Mano perguntou qual é o mais marcante... É o Romero. Se fosse atacante, a gente ia discutir, mas marcante nossa, é o Romero. Mas que deitado, hein? De novado, hein, velho? Todo dia deitando. Mostra o recalque do cidadão aí para com o paraguaio. É, eu quero ver no final da Libertadores nossa, ano que vem. O irmão dele. Quando o Romero meter dois gols na final, eu quero ver o que o senhor vai falar. O Romero. Alexandre, o Romero bom. É o Oscar. Ele deitou e rolou ontem. É. O Romero bom que joga no Corinthians, rapaz. Ô, Jefferson. Oi. Em termos de jogador, cara, qual foi o cara mais emblemático da história do Corinthians pra você? Ah, então, assim, o cara que mais marcou, assim, também, como ídolo, assim, pra mim, no Corinthians, foi o Marcelinho Carioca, né? Marcelinho foi monstro, né? Acho que o Marcelinho Carioca foi uma referência aí, que ele jogava com muita moça na camisa do Corinthians, né? O Marcelinho é o maior atleta brasileiro vivo. Nossa! Ei! Se fecha. É verdade. É o maior atleta brasileiro vivo, em termos de tudo. Conquistas, personalidade. É o melhor atleta brasileiro, cara. Com certeza. Injustiça com o Rorô. Agora, você sabe que dá uma discussão isso, segundo né? O segundo hoje é o Pelé. O primeiro é o Marcelinho. Eita! Corinthians teve Rivelino, teve Sócrates, teve Neto. Aí o Marcelinho. O Tite é um grande ídolo do Corinthians, né? Sem dúvida alguma. Tite. Eu já vi muita gente... E por outro caminho, que não do Mano. O Marcelinho é o mais vitorioso da história do nosso Corinthians, né? De quem? Nosso Corinthians, Ali? Você não é corintiano, pô. Como não? Ué? Ele é 25%. 25%, não. Ele falou 26%, agora o Corinthians. Mas em termos de jogador de qualidade, embora não tenha ganho praticamente nada no clube, acho que o Rivelino foi o melhor que já passou. Mas ele ficou pouco tempo, né? É, mas quando a gente vai falar a respeito de ser ídolo, por mais que o Rivelino seja uma referência, eu concordo que é, pela bola que jogou, mas quando a gente vai atrelar o rótulo ídolo, tem que estar em parceria com títulos, cara. Não tem jeito. É. Você pega aí outros jogadores aí também que fizeram sucesso. Aí, por exemplo, o Sócrates foi um cara vitorioso com a camisa do Corinthians. O Casagrande também. O próprio Ronaldo, que era um cara mais recente. O Neto. São jogadores aí que, fora o fato deles terem a carisma ali, de terem aí realmente a empatia do torcedor, foram caras vitoriosos. Eles levantaram troféus também. Então, querendo ou não, acho que isso daí pesa contra o Riva. Nada contra o futebol que ele apresentou. Inclusive, ele estava num momento ali também que não era tão oportuno assim. Tanto é que ele não conseguiu levantar nenhum caneco. Mas não dá, assim, em termos de comparação, para fugir do Marcelinho, cara. O Neto, ele também foi uma referência. Levou o time do Corinthians em 90 para o título. Assim como outros jogadores também fizeram sua história. Zé Maria, Vladimir. Pois é, também monstros, RG. O Ronaldo. Mas não dá pra gente falar do Marcelinho... sem citá-lo como talvez o maior atleta da história do Corinthians, em termos de título e conquista. É que o Marcelinho, ele foi um cara que ele honrou, né, a camisa. Tipo, não que os outros não tenham honrado, mas que nem o Neto. O Neto teve passagem por outros clubes de São Paulo também, né, então deu meio que uma... queimada, né? Hoje em dia ele fala que é corintiano e tal, mas, assim, o que o Mano tava dizendo, o Marcelinho, ele foi uma referência, assim, no caso... ganhou quase tudo pelo Corinthians, né? Ele ganhou mais caneco é com ele. A caneca era com o doutor, né? Com o doutor Sócrates. Esse sim. Ah, mas o Vampeta era uma briga boa também com o Sócrates, hein? Boa. O velho Vamp também é mas engraçado. Mas eu acho que não se deve cometer esse tipo de injustiça. Eu acho quando você fala em ídolo, eu acho que você tem que passar sim pela história do time. E eu acho que o Rivelino... foi sim um baita do ídolo, assim como o Zé Maria, assim como o Vladimir. Não, mas o RG, eu não falei que o Rivelino não foi ídolo, ele é ídolo também, mas quando eu pergunto qual o maior jogador da história do Corinthians, aí eu tenho que computar títulos também. Eu não falei em momento algum que o Rivelino não é ídolo. Ele é ídolo, assim como outros também, mas comparar o Rivelino com o Marcelinho, na história do Corinthians, eu acho que o Marcelinho tá à frente. E o Zé Maria, é bom lembrar que no papel ali com o Tony Ramos, foi muito bem naquela novela, você lembrou bem agora. Ah, não. Ô, mano, você coloca que é a Torre de Babel? Lembra do Zé Maria, não? Ah, mas... ficou preso o Zé Maria? Isso. E ele era corintiano na novela. Mas ninguém falou do Gabiru, corintiano, que ele explodiu o shopping. Verdade, é isso aí. Não era? Mota, que foi, papel mano? Perfeito. Ninguém falou do Gabiru, então. Meu. Falou tanto nome aí, velho. Mas esse foi pelo gol. O Gabiru é do Inter, o Paspalho. Ah, Paspalho não. Não, aí não. Ô, Jefferson. O Paspalho. O Gabazilho lá, ó. E por falar, respeito o Basílio aí, ô Paná. O Basílio é o chave de Itaquera. Mas eu faço o seguinte. Que é isso? Grande Jefferson. Falando em Corinthians, falando em aniversário, não podemos também aí esquecer de uma pessoa que foi citada, inclusive, pelo Alê. Tite. Tite, técnico da seleção brasileira. Boa. Hoje, deu uma repaginada. Brasil novamente venceu ontem, cara. Você assistiu o jogo da seleção brasileira? Eu assisti o jogo. O Brasil, primeiro tempo, eu acho que não jogou muito bem. Porque o Neymar, eu acho que o jogo de ontem ele quis muito aparecer, né? Não tocou pra ninguém, né, meu? É, ele quis dar uma... Eu acho que... Tava mal, ele apresentar o X no controle do Neymar pra ele, né? Falei, Neymar, teu controle tem um X. É que o time jogou pra ele, né, no primeiro tempo. Era a bola nele, né? Bola nele. No segundo tempo, quando o Tite colocou o Felipe Coutinho... O time deu uma melhorada, né? Porque o Felipe, ele gosta de tocar e receber. Então deu aquela... Abriu um pouco a defesa do Equador, né? Ale, você prefere tocar e receber ou só tocar ou só receber? Eu não falo desse assunto com você. Oh, mas aquela linha do Brasil, cara, é invocada, hein, cara? Você pega ali, tinha o William, Felipe Coutinho e Neymar, cara. Bom, na frente, né? Era o Gabriel Jesus. Ô, mano, então embaçado, fica uma pergunta pra você e pro Alê, nesse caso. Vocês são a favor do time do primeiro tempo? Não tô dizendo o quanto jogou, né? Mas pela formação, pela escalação. Vocês são a favor de ter... Lógico, o Neymar é a figura presente. É Neymar, o William e Felipe Coutinho atrás do Gabriel Jesus? Ou Neymar, o William e o Renato Augusto? O que vocês preferem? Eu acho que o William, Sombra, ele briga com o Felipe Coutinho. Eu não tiraria o Renato Augusto desse meio campo, não, cara. Ontem, dependendo da situação, por exemplo, o Brasil ele não estava sofrendo tanto com contra-ataques aí do time do Equador. Então aí o Tite ele viu uma possibilidade de colocar um cara mais agressivo ali, que era o Felipe Coutinho. Ao invés de tirar o William, ele tirou o Renato Augusto. Mas eu preservaria a escalação do primeiro tempo e faria brigar ali o Coutinho junto com o William. E você? E hoje acho que o Felipe Coutinho está um passo à frente. Vale lembrar que o próximo jogo é contra a Colômbia na Colômbia, né? As últimas vezes que o Brasil jogou contra a Colômbia, se você tirasse a bola, ninguém nem percebia. Caraca. Porque o pau comeu. Um jogo muito violento. Por isso, principalmente pensando nesse próximo jogo, o Renato Augusto vai jogar. Porque fisicamente ele suporta mais. Talvez até o William, que também fisicamente, taticamente, eu acho que ele agrega um pouco mais. Tecnicamente, eu não tenho dúvida que o Felipe Coutinho é melhor. Então, até pensando um pouco com a cabeça do Tite... Mais conservador... O time da Copa vai ter o Renato Augusto. Vai ter o Renato Augusto. E eu acho que vai ter o Felipe Coutinho. Você concorda, Ale? Ou é velho? Eu concordo, e para esse jogo é bom levar um psicólogo pro Neymar, hein? Também. Muito nervosinho, né? Tá na mesma situação do Lucas Lima. Não, eu não acho. Será que o Neymar não tá meio malinha por fato de estar no Paris Saint-Germain e ser praticamente o dono do time, assim? Você acha que não subiu um pouco pra cabeça dele? Tem uma situação até tática, né? Muito bravo. Porque no Barcelona, ele jogava mais coletivamente, porque tinha que tocar pro Messi. Quando ele chegou lá pro Xavi, pro Iniesta, ele não pegava a bola e ia pra cima, não era o dono do time. Coincidência ou não, no primeiro jogo com a seleção brasileira, depois que ele acertou com o Paris Saint-Germain, ele teve um comportamento mais individualista. Muito mais. No Paris Saint-Germain tem sido assim. É, né? Ele tem jogado diferente do que ele jogava no Barcelona. E na seleção brasileira, com o comando do Tite, ele era um protagonista natural, não forçado como ele tentou fazer ontem. Então pode ser coincidência, mas a verdade é que o primeiro jogo do Neymar, depois de assinar com o Paris Saint-Germain, ele mudou um pouco a sua postura. Verdade. Ô Jefferson, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Só falar um do McDonald's. Do McDonald's. Diga. São todo vários. Dia, todo dia é dia de classe do McDonald's? Ah, com certeza. Você ganhou um par de vouchers. Boa. Da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Opa, beleza. Valeu, Sombra. Valeu. Quero deixar também um abraço aí pro Dodô. Opa, é nóis, irmão. Sou muito fã do seu Dodô. Todo dia de manhã eu escuto você, o palhaço. Morde a sopra. Morde a Sopra, sensacional. Todo dia de manhã eu escuto a reprise, né? Muito bom, muito bom. Mas qual que você gosta mais? É que você gosta mais quando tem convidados variados? Você gosta mais quando tem a nossa sexóloga? Dias fixos, a doutora Rose Vilela. Você gosta das segundas-feiras quando o assunto é filmes, desenhos? Filmes, games. Games. E a sexta-feira é musical. O Jesse lá, ele manda muito bem, né? Quem? O filme Efren, é muito bom. O Efren, Efren Pedrosa. E a doutora também. Quando tem que nem esse dia teve do Play Center, nossa, certo. Foi show de bola. Animal, legal, né? Nossa, lembrei tanta coisa que aconteceu já no Play Center. É, rapaz, dá pra matar saudades, é verdade. Você já vomitou no Evolution lá ou não? Ah, o Evolution é embaçado, hein, Marcão? Tá aquele steco de salsicha, né, Oliveira? Que isso, que nojento! É hora da janta agora! Não, e o chinelo, né, Marcão, voando. Pô, você acabou de voltar lá da sala, é a hora da janta! Ô, Sombra. Oi, oi. Não tem como ir no estreio do Ninho, não, pô. Primeira vez que eu liguei. Palhaçada aí, sim. Não sei, vamos ver até o fim do programa aí. Se você for um dos ouvintes, a gente vai escolher hoje o ouvinte que participar do programa, aquele que merece vir aqui. Boa. Nós vamos assim, a gente vai brincar aqui de jurados aqui, entendeu? Você tem alguma Boa. Música pra cantar, não? Música pra cantar? É. Não. Pode ser música, pode ser... Pode ser aquela lá, pode fala um danaba, fala aí, Dodô. Se falar, já sabe fala que meu voto é não. Fala danaba, fala aí, Dodô. Fala danaba, Dodô, meu time jogou seus trouxas. Fala danaba. Eu não vou falar mal do Dodô, não, porque a última vez que aconteceu, o cara começou a falar mal aí, o Dodô deu nota, não. Isso, garoto, é cagão, hein, que tá. Você é mal cagão, hein, velho. Cagão catsu. Não, mas fica tranquilo. É nóis. Isso, boa. Fica tranquilo que hoje os jurados serão, o júri será composto por... Como assim? Ale Oliveira. Opa! Ale. Por Mano Bibi. Mano Bibi. O voto carioca do Estádio 27, Mano Bibi. E também por RG número 2. Três votos. São os três jurados. Né? Vamos aguardar. Pra que acordar o RG? Pra quê? Vamos aguardar. Olha, mas olha, dá uma olhada aí. Vou acordar pra botar você no colo e fazer menina. Juiz! Mas, Jefferson, uma coisa que você me lembrou agora, você tava falando assim, veio aqui realmente o escritor do livro, do McDonald's, do Play Center, né? Sim. Contando a história do Play Center, as aventuras dentro do Morde e Assopra. Foi ontem às 10 da manhã, foi ontem das 10 ao meio-dia, um programa fantástico, foi muito legal. Eu lembro que no Play Center tinha tais noites do terror também. Sim. Eram noites fantásticas, lotadas, legal, né? Eram noites de sold out, etc e tal. E agora, no fim de outubro, nós vamos fazer aí uma noite que vai ser uma coisa sensacional, uma mistura de flashback e terror. Aí sim, hein? Nós vamos trazer agora, no dia 27 de outubro, sim, o Halloween do Energia na Véia. Ah, isso vai ser legal, hein? Caramba, legal, hein? Motos, hein? E você falando que não ia te chamar mais pra nada, hein? Parabéns. E ele só vai comprar o elástico, né? Ele vai de grávida de Taubaté então, lá. Então, pra... olha, no dia 27 de outubro vai acontecer o Halloween do Energia na Véia. Vai ser sensacional. Oh. Eu vou te falar uma coisa. Eu estive conversando com o pessoal aí que vai fazer a cenografia. O lobisomem, a mula sem cabeça. Bacana. É sério. E nos próximos dias vocês vão conferir um pouquinho das coisas que vão acontecer dentro do evento. Tá? Vai ser um verdadeiro Halloween. Vai ser uma coisa rara. Pode contar com a minha presença que eu estarei lá, viu? É. Ó, e nós vamos fazer, porque tem um cara no Brasil. Tem um cara no Brasil. E é sério isso. Ele é considerado o melhor cover do Michael Jackson no mundo. Michael Jackson. Sim. Tanto que ele fez show aqui. Já vi, foi ele que ele foi fez... no... Ele foi no Morde a Sopra, não foi eu, não? Sim. Fez o This Is It, que o Michael Jackson não fez, foi autorizado a fazer aqui no Brasil. Exatamente. Ele fez no Espaço da América. Ele que vai ser... Ele teve autorização pra fazer um show que o Michael Jackson faria em Londres. Nossa. E toda aquela turnê. Ele teve autorização pra ele fazer o show. E mais... A equipe de coreografia de dançarinos dele teve a orientação de um coreógrafo do Michael Jackson. É isso mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Que isso, hein? A cenografia de palco, toda a cenografia que vai ilustrar a Audio Club, onde a gente vai fazer o Halloween da véia, vai ser uma coisa fenomenal. Bom. Puta, tem um... Você é bom. Vai ter o cantinho do RG lá, velho. Ah, vai ter túmulo. É um cemitério de 70 metros quadrados. Tamo dentro. Junto dos food trucks. É. Aí sim, hein? Tamo dentro. Caramba. Não, tem problema. É verdade, gente, é sério. É verdade. Então dá pra dar uma enterrada lá, né? Dá. Olha, você põe atrás, atrás do mausoléu, é? Ô, vai ter componente aqui que vai ficar louco com esse show aí. Gente. E ainda meu aniversário é no dia do aniversário do Michael Jackson, acredita? 29 de agosto. Então, olha, então essa festa é o Halloween. Caraca. Do Energia na Veia. Aliás, eu estimulo até as pessoas, não é obrigatório, mas quem quiser ir também fantasiado, né, etc. Tá legal. Vai ser legal pra caramba. Quem quiser ir no espírito do Halloween, legal. Vai no espírito. Muito legal. A gente vai criar alguma premiação bacana pra quem for no melhor fantasia. Pra melhor fantasia de Halloween. A gente vai criar uma coisa bacana. Nós teremos aí dezenas de atores contratados, monstros. Ai, teremos um labirinto do terror. Nossa, que é um negócio legal, sensacional. O labirinto é bom. O labirinto é bacana demais. Vocês acham legal? E ó, os ingressos começam a ser vendidos, ó, estão a partir de R$50, tá? Barato demais, legal, tá bom, hein, velho? Exatamente. Então, olha, R$50, você vai lá no ticket360.com. Já tá vendo. Muito bom. Olha lá, galera. ticket360.com.br. Aí você vai escolher, tem pista R$50, ou você vai de mezanino, ou você pode escolher camarote. Olha aí a imagem. Olha lá, aí, o Facebook nosso site. Da rádio aí, já tá no, já estão transmitindo, já tá no Facebook lá, aí, ó. Olha que show. Você vai lá no. Você pode escolher, tem camarote open bar, tem camarote não open bar. Open né? bar, meu. O seu é open bar? É. Mas você é meu convidado. Aí, garoto. Onde o Ale for é open bar, você e o velho que bebe legal. Vamos lá. Escolada legal agora. É open bar de soro, hein? Pode ir à vontade. Open bar de soro. Tamo dentro, velho. E os DJs da Energia na Veia, o Silvio Ribeiro, o Domênico Gato. Todo esse mundo é monstro, hein? Obrigado. Esse é monstro, esse é monstro. Não, lógico, por isso que eu falei, né? Literalmente, mano. Olha, você acha que o Domênico precisa falou? De máscara? Vocês falaram de coração. O Dodô é o único DJ que não vai precisar tocar mascarado, cara. Nossa, que deitada. Nossa, vai botar só o parafuso. Olha que legal teu parceirão aí, ó. Viu? É o Frankenstein? Só o parafuso. Só o parafuso. Só os parafusos. Olá, Domênio, legal, velho. Só os parafusos colados na tenda aqui. Pega aquela rolha. Ah, você coloca uma rolha aqui, outra aqui, ó. Eu não vou deixar falar assim de você, não. Ó, não. O Frankenstein tem dois parafusos, você não tem nenhum. Então, gente, é sério. Festa do Energia na Veia, o Halloween da Veia, dia 27 de outubro, na Audi Club. Adquira os seus ingressos aí no site ticket360.com.br. Um abraço pro Leonardo, pro Ramon, toda a equipe aí da 360. E a partir do dia 6, nós teremos já os ingressos à venda, também na Energia 97 e também na Embaixada Dance Music, e nas lojas Tente Beat. Quarta-feira. A partir de quarta-feira. Isso. Tá bom? O site para você conferir informações é o festaenergianaveia.com.br. Beleza? Beleza. Um abraço a todo mundo aí. Valeu, gente. Abraço. Pera. E o programa vai. Vamos lá, continuando no pique aí do Estádio 97, trazendo as cornetadas no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. E o oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. No programa de rádio Estádio 97, um integrante boiola vai trabalhar de patinete. Sim. Oi! Ai. Com um lápis em torno do moto eu desenho uma mula. E com rabo e orelhas transformo um facinho num jegue. Ele diz que é formado, mas fácil acreditar no Papai Noel. Oi! Nesse instante imagino, meu Deus, esse emprego caiu do céu. Agora vai, dançando e rodando. Viajando. Oi. Gastando os seus milhões. De norte a sul, no São Paulo. Oi. Ele prefere mais o Ronaldão do que o Cafu. Vai. Aí, galera do estádio, um abraço do Renato do Sacomã. Nossa. Muito bom. Parabéns, Renato do Sacomã. Acostumado com o saco, né, velho? Pega aqui, ô trouxa. E pra quem tá vendo a gente no Facebook, hoje que ele tá um pouco mais fortinho, tá parecendo uma pichorra, sabe aquela... que os mexicanos dão uma porrada no aniversário, né? Dá uma porrada nele pra ver se as balas aí viram. Sai, sai aqui, ó. Olha o malcriamento. E hoje, eu vou acabar com a piada aqui do estádio. Que piada, moto? Eu vou acabar. Comprou, então. Mais tarde vocês vão ver. Cala a boca, a produção fica quieta. Comprou o diploma. Fica quieto. Assim, você trouxe vou o seu diploma, vou acabar com a palhaçada aqui. Diploma de sofrer. Vou calar a boca aqui, ó. Hobbit, vai ficar muito Virela quieto. Ela acabou de fazer. É, tua mãe tava fazendo lá. Ah, juiz, tava. A mãe não. Não, a mãe não. A mãe não é legal, não. É, moto. A mãe não. A mãe é muito sagrada. O senhor pegou mal, né, juiz? Aí, bota trouxa! Dela. Toma um cartão amarelo agora. Amarelo? Isso é segurado aí, mano. Mas tá não vão me calar, não, viu? Não vai ter golpe aqui, eu não. Eu queria falar uma coisa só pra tentar minimizar essa besteira que o Mota falou envolvendo a mãe do bar. Do bar. Pode ser minha, pode ser mãe, só não pode ser minha mãe. Tá. Vamos lá, mais uma cornetada. A galinha marombinha é o Mano Pocotó. Ele abraça o Romeiro e libera o Fiofó. Isso, mano. Valeu, pessoal. Boa. Que é o Marcos Parque, manda aqui. Tricolor, tricampeão do mundo. Aê, rapaz. Boa, Marcos. Pó, fala que eu quero chamar a sua irmã. Irmã pode, irmã pode. Oba. Oi. E vamos também votar agora na melhor cornetada, né? Boa. Na melhor cornetada. Ó, tá entre essas duas aí, mas a do Mota é mais legal. A Mota é mais legal. Sem influência. Bem elaborada, né, Domingo? Imagina, né? Agora vamos ver, a gente vai uma atrás da outra aí e vai vendo quem que vai permanecendo até o final. Eu contra ele, se for na Fazenda eu ganho. Olha. Se for na Fazenda, você não sai da Fazenda, né, Mota? Vai ficar em que curral lá? Ah, juiz, olha aí. Ele que tá falando. Ó, olha, tem amarelo. Malcriamento. Você tem amarelo, Mota. Dá uma segurada. Vamos lá, aí. Calma, aí. Mota. Hoje é o Daronco. É, se você quer ver a cara de tonto do Mota, você pode assistir no facebook.com/energia97fm, tá bom? É. Assiste lá o programa. Faz que nem o Washington Nunes. Washington Nunes. É Washington. Meu, Washington. Os caras querem falar de história. Tudo bem, tenho 36 Washington. Anos. Meu ídolo também é o Marcelinho. Deixa eu ver aqui, o Fernando Souza traz o palhaço pro estádio 97. Mas já tem o Vieira, já tem... Eu não, tem o RG aqui, o piadista aqui, ó. O Anderson Salustiano. Avisos, cara, o palhaço é vagabundo, cara. Ele não quer trabalhar nem de manhã, que você quer que traz ele aqui, RG. É mesmo, né, cara? Porra, você já veio aqui, você viu. De manhã... Começa o programa, Soma, a gente coloca a vinheta do cara. E quando ele vem falar, bom dia, cara. Bom dia, Não, ele vem assim. Eu não vi. É mau humor. Você acha que ele vai vir aqui no estádio? Se for pra vocês. É, você acha que ele vai vir aqui no estádio? Você tá de brincadeira. É. Ah, deixa eu ver. Ah, não dá, não dá. Pô. Não, tem muita coisa bacana aqui, cara. O Felipe Mota, o Leandro Araújo, o William Madocoro. Madocoro. O Vitor Melo fazendo elogios. Como assim, gasto couro? O Eduardo Soares, não expulso o Mota, senão ele não mostra o diploma. O Éder Alexandre. Mas trouxe, Matheus. Só não chama o Mota de besta porque ele é tricolor. Vamos São Paulo. Isso. Felipe Mota. Tem o nome igual e tenho vergonha do Mota. Juiz, que é isso aí? Que é isso? Tá louco? Você tá maluco? Mas quem é Felipe Mota? Pesado, né? Pra ter vergonha. Nossa, desumilde, hein? Não, totalmente. Ô, Sombra, só pra dar um aviso. O Anderson Silva. Os caras não prestam atenção no que tá rolando no Facebook. Chupa, Anderson Silva, nós estamos. Eu falo fina, será que é o Anderson? Melhor você não falar chupa pro Anderson Silva, não queria me meter, mas eu tô do teu lado, chefinho. Se ele falar, você entra. É melhor, né? Se o Sombra sair no braço pro Anderson Silva, Lê, você ajuda? Que pena pro Anderson Silva. Ajuda a correr, mesmo. Queria ajudar. Era uma vez, Anderson Silva. Agora, queria dar um aviso pro pessoal do Facebook, pessoal que tá nos ouvindo agora no rádio e tal, que o decreto hoje perdeu um pouco a mão. Por quê? Você erra um pouco, né? Uhum. Tá um pouco exagerado. Tá. Né? É mesmo, é? Quem puder não ouvir... Eu tá exagerado hoje? Tá um tirem as crianças da sala ali. Mas olha, o decreto hoje então vai às 7h15, pô. Você que manda, chefe. Você... É melhor meia-noite, hein? É melhor 8h15, eu acho. 8h15? Ele tá um pouco exagerado hoje. Já o decreto do Ale Oliveira aqui no Estádio 97 tem cornetada. Caiu o tricolor... E o Cueva não quer nem saber. Olha isso. Caiu o tricolor. E o mito viu pela TV. Oi. Caiu o tricolor. Assim o Morumbi inteiro chora. Nossa. Profeta simplesmente anda. acreditou. Meu Deus. Que ia jogar a Série B. Essa música é boa. Pra Joinville eu vou pra Natal com o ABC. Natal ou ABC? ABC. Pro Mato Grosso eu vou. Olá. Pra Luverdense eu vou perder. Oi! Chora tricolor! Oi! É, o cara não tem voz, né? É. O cara não consegue cantar. O cara não consegue cantar, velho. Onde é que é o gongo aí? Meu Deus, velho. Tá quase morrendo. Onde é que... Nossa! Aqui já... Lá. Olha. Sensacional. Olha aqui, ele não conseguiu ter voz pra falar o nome dele. Escolheu o tom errado. Olha, vamos ajudar o cara. Não adianta, mas querer tirar um Stevie Wonder é complicado. Mas pra mim continua valendo a primeira do nome. O Toquinho foi sensacional. Esse aí escolheu o tom errado. Acho que tá valendo. Você sabe que a música era boa, mas o cara não conseguiu cantar. Não conseguiu, né? Quando eu falo pra vocês, vocês não acreditam em mim. É isso aí. Agora eu quero falar com você que vai fazer o renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Boa! Ô, Sombra. Oi, diga, mano. É, só passar a informação aqui. Rolou hoje o jogo, né, do time da Roma. Hã? Contra a Chapecoense. A Chape, né, mano? E a Roma enfiou 4-1 na Chape. E o gol da Chape foi feito pelo Alan Ruschel. É, o cara que é um dos sobreviventes aí também, aí daquele trágico voo da Chapecoense. Ele marcou um gol de pênalti. Legal, né, cara? Claro, claro. Aí, claro, cara, foi bem aplaudido, né, mano? Foi bem aplaudido. Sim. Na hora que ele fez o gol. Com certeza. E uma informação do Corinthians é que o Arana está tendo uma recuperação rápida e pode até enfrentar o Santos. Né? Boa, você achou bom por ser, Santos? Eu sempre desejo bem. Como assim, boa? Não é desejar o mal. Olha, o RG, ele torce pela recuperação dos caras. É. Né? Não é desejar o mal, é só torcer pra ele ficar mais uma semana parado. É. Vai mudar o quê? Aquela lombalgia do Corinthians é embaçado, velho. Cacete com o cara e tudo. Ah, é? O departamento médico do Corinthians é embaçado. Vai bater na cara todo mundo, mano. É, esfrega. Entendeu? Ah, é? Ah, entendi. Vocês não sabem nem que vocês vão pôr em campo esse time covarde que vai querer roubar jogadores. Eu quero o Santos aí com o time titular, que eu quero passar o Brasil. Ah, hoje, né? Você tá falando isso, mas a semana inteira você falando, não vai ninguém. Ué, eu tô fazendo uma leitura, do que vai acontecer. Vai pra biblioteca. Você vai poupar números. Falou. Ela saiu do Mobral pra fazer leitura. Ô, Sombrita, diga, Lê. Vocês falaram dos jogadores que foram convocados aí na seleção brasileira, o Jamerson e o Alexandro? Não falamos, não, não, a gente tava esperando que você trazesse essa informação. Guardando pra você. Porque o Miranda teve aquele problema lá na dividida com... Aliás, que queria eu estar no lugar do Miranda e dar uma dividida bem forte com o goleiro Alisson, né? Como assim? Não entendi. Ah, quando eu vejo o Alisson... Você gosta dele? Você sente um... Eu fico de bumbum duro, eu arrepio. O Alisson te deixa de bumbum duro? Deixa um pouco arrepiado. Você queria pegar as bolas no lugar dele, é isso? Mas daí saem Miranda e Marcelo. Ah. E entra o Alexandro. O Alexandro que jogou no Santos. Sim. E o Jamerson... Lembra, Regê? O Alexandro jogou no Santos. E o Jamerson que foi do Galo. Jamerson. Eu gosto de Jamerson. São bons jogadores também. Jamerson. Então, se o Alisson chegar, você é Jamerson. Mas olha, foi boa, hein? Sensacional. Se eu tiver tomado um drink, eu não vou falar que eu vou negar, não, viu? Ah, é? Não vou falar nem que vou aceitar. Não adianta você olhar com esse olho de despitininho, pichorra. Mas se o Sombra pedir... Se o Sombra pedir... Não, Sombra não pedirá de jeito nenhum. Ah, não duvido. Graças a Deus. Mas e o Miranda, tá legal? O que rolou? Não, disse que agora vai passar por alguns exames, mas parece que ele tava... Quando ele caiu... que o médico perguntou pra ele, fez algumas perguntas, né, pra saber como ele tava. Ele tava mais louco que o Fábio Assunção. Porra! Sete, quando perguntou sete. Ele não sabia onde ele tava, não sabia nada. Pô, mas ali, você sabe que outro dia, ontem veio um negócio que eu achei, pô, uma discriminação. O quê? Pô, cara, ontem o Prato não participou lá do treino, que ele tem que fazer um teste de raciocínio, né? Que ele bateu a cabeça lá, sim, etc, sim. E tal. assim, teste de raciocínio, eles tinham que fazer com os outros, não é com o Prato, não. É verdade. Tem que fazer lá com o Bufarini, né? Tem que fazer com o Rodrigo Olha, Caio. Imagina, os caras falam assim, a pessoa, é. O Prato vai fazer o teste de raciocínio, vou aproveitar e fazer em todo mundo. Mas faz nos outros, vocês vão descobrir que não vão passar, não. Fazer no time inteiro, já. Os caras não vão passar, hein? Sinto muito, mas esse assunto não é engraçado, porque me vem na memória por que o Mota não seguiu na carreira de jogador. Nossa, isso, porrada, velho. Mota, o que você tem pra esfregar na cara do Repetiu 8 vezes do teste de raciocínio. No psicotécnico. Vai vendo. Sabe aquele teste de você pôr o rabo no burro, Ale? Sabe aquele... A macaca do Sheik passou e o Mota repetiu. Como assim? Vocês estão malucos. Ah, meu Deus do céu. Estádio 97, que eu ofereci... Ô, Motinha, peraí. Um recado pra você, Mota. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Muito bem, Fricô! Agora é hora do Momento Sem Parar, são 3 ouvintes na sequência. Vamos lá, e o Momento Sem Parar... Dinâmico, né, Domênico? Exato. Participa, vai lá, mete uma pergunta. É uma aquele observação. Que você recebe o passe e toca. É isso e acabou, aí. E foi embora, e a bola segue. Momento de separar, momento direito dinâmico. A uma pergunta toque ou direito a um comentário. É o famoso toque e me voe do Galvão. Tocou? Como é que ele fala? É isso aí. O Galvão, toque e me voe. É tipo tabela do Neymar e do Coutinho. Acha, né? Toque e me voe, amigo, toque e me voe. Vamos lá, vai, acha, coração, amigo. É isso aí. Boa. Vamos lá, 3284-7097, oferecimento de HDI Seguros, é de bate... Ah, não, momento sem parar, desculpa, é verdade. Motiei agora. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Ah, essa, não, essa, não, de é novo. Boa. De novo. Ah, mas novo. Essa é sensacional. Ah, não. Todo mundo com a mão pro alto, atenção, vamos lá? Ah, vou embora. Não, vai não. Então, Marcão tá dando. Você gosta da música? O que seria de nós se não existisse esse verbo? Vai. Motear. You Correia. Guarani. Nossa, sou tão ridículo. Paulo vai jogar Série B. Pra ligar o sotaque, ó. Vai tocar inteira. É. Vai ser um sucesso. Olha que legal. São Paulo vai jogar Série B. Série B. Série B. Série B. Série B. Obrigado, Pinóquio. Obrigado, Paulo Leco. Paulo vai jogar. Série B. Canta, Marcão. Sensacional. Canta. Olha. Vá pro inferno, Vieira. Obrigado, alô. Pinóquio. Alô. Pinóquio? Alô. Alô. Abaixa o volume do seu rádio, amigo. O cara liga dele. Opa, desculpa aí. Quem fala? Reginaldo. Fala, Reginaldo. Tudo bom? Reginaldo o quê? Carvalho da Silva. Carvalho. Quantos anos? 48, Dodô. RG. Oi. Tá chegando perto daí do meio século, hein? 4.8 aí. É verdade. Que faz? Lembrei do João... Sexta. Lembrei do João Carlos Martins. O que tem o João Carlos Martins? Você viu a última vez que ele... Reginaldo da Orquestra lá? Ah, velho? Mas aí é sensacional. Sensacional. Tô mais achando aí. Chupa olha, seus trouxas. Olha. É legal. 9.7. 9.7. Entendi. Por que 9? Por que não 10? Pera, deixa eu escutar o peruquinha do Nordeste. Fala. Peruquinha. Fala. Fala. 12. É a nota do meu uísque. 12. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Todo mundo achava que ele ia falar com o Carvalho. Ele foi pro Reginaldo. Aí é que tá a diferença. Olha pro lado e toca. É a hora do passe. Tipo o Mário Sérgio. Olhava pro lado e tocava pro outro. Fala aí, meu velho, qual que é o bairro que você mora? Parque Marajoara. Parque Marajoara. Marajoara, velho. Tá certo. E o time? Chupa Mano. Nossa. Ai, pro inferno. Time é Chupa Mano. Boa. Que deitado. Ah, que time é esse? Não, o cara é tricolor, pô. É tricolor. Então, uma pergunta. Você tem direito a fazer uma pergunta ou pra comentário, escolha algum integrante ou fale você mesmo. E a naba? Pra quem que ele pode falar uma naba? Não, não tem mais. Naba. Você não tá dando nada pra ninguém, filho. Ué, mas pode ser brigadeiro. Pode falar o cara. Pode falar. Tem que falar com ele. Pode fazer a autonaba, né? Autonaba. Autonaba. Você faz, né, Vieira? Você faz, né, Vieira? Safada. Você faz, safada. Cala a boca! Fala. Essa música é exclusivamente sua, Dudu. É isso mesmo. Fala da naba. Ô, oh, velhinho, vocês tomaram de quatro e nós. Fica quietinho aí. Fala da naba. Era isso, valeu, um abraço, tudo de bom. Ele não fez pergunta. Mas ele fez um comentário, então tchau, tchau. Então vai, sou bonzinho, vamos lá. Te ajudei, hein, velho. Volta a ordem na casa. Peraí, vamos organizar. Reginaldo, abaixa o volume do seu rádio. É, senão não vai. E organiza a suruba. Vamos organizar isso aí. Beleza. Quer fazer uma declaração? Você quer fazer uma pergunta? O que você quer fazer? É. Ah, meu, vou te falar uma coisa pra você. É assim. Te falar uma coisa, eu sou São Paulino Roxo. Tá brincando? Tô muito assim. É, verdade. Eu tô muito assim, triste com a situação de São Paulo. Mas estou convicto que nós vamos sair dessa aí. O que dá essa convicção a você? É algo assim, etéreo? É algo assim que está... É. Ou é algo muito racional? É um pensamento super positivo. E quando você pensa positivo, tudo acontece. Oh. Mas será que os caras lá estão pensando positivos? Nossa, essa é frase de livro de autoajuda. O que o Reginaldo está querendo dizer é que, analisando o futebol de São Paulo no segundo turno, apesar dos resultados não terem sido os melhores, né, Reginaldo? Mas o time hoje tem outra postura. Você pode ver o São Paulo em campo, contra o Palmeiras podia ter ganho, cara. Ganhou o jogo do Cruzeiro. Entender, né, cara? Hã? Meu, o São Paulo tem um timaço, cara. Coisa que não dá pra entender. Timaço? Não, mas é um bom time. Não, timaço não. Se você analisar pelo não. Tá que empolgada, tem, né? Ei, Ale, o Nego se empolgou agora, hein? Esse é o timaço, velho. São Paulino da mesa que tão rindo, velho. Ô, Sombra, se perguntar pro Sombra, pro Mota, que é um cara dos mais, e pro Marcão falar que tem um timaço, né? Tem um time razoável. Mas timaço? Por que você acha que é um timaço, Reginaldo? Ah, velho. Cara, é assim. O pessoal tá constrangido com a sua frase. Não tá dando certo pro São Paulo, não dá pra entender por quê. Mas se você vê o que o Prato fez No Atlético. A bola que ele jogou, os gols que ele fazia, ele por que no São Paulo não dá certo? Não sei, não dá pra entender, cara. Não, mas o próprio São Paulo já fez muitos gols e já fez grandes jogos. Sim, mas é os últimos jogos. Mas você falou do Prato, hein? Você, o goleiro, você acha bom os goleiros? Você acha goleiraço? Você acha? O Denis até que tava. Até que tava depois, agora já me desanimei também. Já moiou, vai. Vamos pra zaga, vai. Qual lateral você acha que, por exemplo, amanhã vão até lembrar, né? Porque timaço tem jogadoraços, né? Pelas laterais, qual você acha que vai ser amanhã futuramente lembrado, uma possível convocação, assim, né? Edmar, você acha? Não. Vai lembrar? É mesmo, cara? Eu acho. Bom, é que... Tudo bem, eu respeito a tua opinião. Edmar... Tem gente que é bom no salão, ô Sombra. Tem gente que é bom no campo. Você pensou procurar ajuda, cara? Edmar, viu, mano? Tem gente que é bom no salão e tem gente que é bom no campo. É. O Edmar é bom no campo. Campo do quê? Não, com trator, com arado, ele ajuda bastante. Aí pode ser. Não, mas vocês estão pegando o pé do Reginaldo pelas posições carentes do São Paulo. Mas aí você fala dupla de zaga, um é selecionável do Brasil, o outro é do Equador. Aí você pega, ele falou que o Edmar vai marcar história. Não. Mas vocês estão pegando o pé, vocês estão querendo induzir o cara a responder. Mas o cara era só o Zidane. Ele vai embora, o cara tá dois. Não, vou defender o Reginaldo. Você concorda com ele? Não, não que eu concorde com ele, mas assim, vocês têm que analisar que o São Paulo no meio de campo pra frente, cara, tem um bom time. Você tem que analisar que ele já bebeu hoje, isso aí é normal. Ó, você pega Jusilei, você pega Petro, você pega Cueva, você pega Prato. Pô, são bons jogadores. Ele disse um timaço. O Sombra perguntou pra ele. o goleiro. Aí ele falou, ah... Não, mas o goleiro... Ó, pra mim, o goleiro e as laterais do São Paulo hoje são posições mais carentes que o time tem, mas cara. Então não tem o timaço. A zaga não é carente. Mas quem tem o timaço? Não. Quem tem o timaço? Ele falou. Assim, não, mas assim, não. Se você for analisar em termos de Brasil, RG. É. Aqui no Brasil não tem um timaço. Mas não, ele falou. Não tem timaço, mas é que o São Paulo tá baixo até de time... Até, né, de ser time nota 7 ele tá baixo, então, na minha opinião. É o que vem rendendo, mas assim, analisando individualmente jogadores, é que assim, o Cueva não tá jogando mais nada, mas o Cueva é mau jogador? Não é. Não. O Prato parou de fazer gol, não por culpa do Prato, mas a bola não tá chegando nele. É mau jogador? Não é. Não. Jusilei, Petros, mas pode falar. Rodrigo Caio, Arboleda, tem... Ô Marcão, Rodrigo Caio. Mas você sabe. Ah, mas parou de jogar, mas o tem Jusilei, potencial. Você sabe, o Jusilei é bom jogador, mas você sabe que não tá dando pra cobrir ali como segundo volante. Sim. Compromete o sistema defensivo, os laterais são horrorosos. Concordo. E o futebol, gente, é coletivo. Se a gente falar assim do talento individual de cada um, aí vamos analisar muito mais próximo de um jogo de tênis. É, seu Marcão. Aí quando veio o Hernani, Petro, Jusilei e Hernanes. Eu olhei pra você e falei assim, quem é que marca? Como que marca? Não, mas assim... O Petros é o melhorzinho ali pra marcar. Viu? Vocês estão lembrados disso, não? Sim. Eu lembro, foi um belíssimo comentário. Obrigado, você fala, Ale, às vezes valeu. A gente não lembra muito. Ô, Reginaldo... Olha, um grande abraço pra você. Vamos torcer aí. Ó, tô na tua aí, olha, do otimismo, da fé... Eu tô nessa, porque no racional eu não consigo encontrar argumentos, mas é... Time da fé, né, Sombra? Não, mas ô Sombra, ô Sombra, mas não vai no barulho dele, não. Quando passar a brisa aí, certeza que ele não vai voltar a falar isso, não. Ah, é? Tá na brisa? Fato, tá na brisa, né, Reginaldo? Tá na brisa, tá na brisa. Tô com você, 4h20 faz tempo já, velho. Tô com o Mano nessa, tá muito louco, hein, velho. Daqui a pouco, se der fome, você vai no Mac, tá bom? Certeza. Tá valorizado aí, né? Faz o Merjan. Vai comprar quarteirão no atacado hoje. Faz o Merjan aí, cara. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa. Boa, boa. Eu posso mandar um abraço? Pode. O pessoal ali da messiânica ali, da igreja de Santo André ali, os galinhas. Sim. Galinhas. Como galinhas. Galinha. É. Ô, Ale, e outra coisa também. É. Eu sabe com quem eu sou amigo? Do Marcos, que trabalha no Juventus. Você conhece ele ou não? Sim, o Marcão, nota mil, Marcão, pô. Marcão, exatamente. É. Ah, mas olha, eu entendi agora porque o rapaz tem fé no São Paulo. Ele falou que é da Messiânica. E o pessoal da Messiânica, eu vou te falar, os caras têm uma baita fé. É. Ele tem tanta fé, bicho, que os caras nego não tomam remédio, meu. É. Eles, então, mas isso aí, além de tomar, ele toma pelos outros que não tomam. Tá na cara, vê o efeito que deu aí, ó. Nossa. Ô, Reginaldo, você ministra Jorei, não? Sim, com certeza. Baixa esse volume. Vem cá, você pode ministrar no Domênico, que ele parece que é possuído. Nossa. Não, mas não sou, mas posso possuir algumas moças. Ah, não pode mais. Posso? Opa! Posso? Aposentou já. Traz a esposinha pra você ver. Traz a esposa. O que acontece? Segue o jogo. Segue o jogo. Lógico que segue o jogo. Reginaldo, você agora vai ser avaliado aí pelo nosso comissão, pelo RG, pelo Ale Oliveira e pelo Mano Bibi, tá bom? Ok. Quem sabe você é o cara que vai ser estranho no ninho aqui no programa, tá bom? Meu voto é não, já rodou. Só mais um abraço rapidão. Meu filho Leonardo e o Paio. Então tá bom. O Paio? Abraço, o Paio. Cara. Valeu. Já é dia de bacalhau, pô. Caraca, velho. Pra mim, por favor. Amo ela, RG. Qual que é o nome da favorecida? Tá louco. Ana Paula. Ah, leva a cabecinha do bacalhau, velho. Ah, você salvou. Boa. Então tá bom, cara. Valeu, tá bom, obrigado. Vamos lá, segundo ouvinte no momento Sem Parar. Sem Parar é ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca Asdrúbal. Libertadores. E o Palmeiras se ferrou. Que aí isso? Sim, essa é música. Como assim? Falada nada. Falada nada, Dudu. Esse é o hino, velho. Você sorriu e depois chorou. Olha o Mano dançando lá no Rio. Fala da naba, fala da naba, fala do Dudu. Ó, genial. Alô. Rima, né, velho? Alô. Alô, quem fala? Boa. É o Sérgio. Sérgio. Isso. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Cátio, consegui, hein, Dodô? Sérgio Cátio, consegui. Sérgio Cátio, consegui. Sérgio. Tá bom, Sérgio. Sim. E Sérgio, já falou o nome inteirinho, hein? Não, vou falar. É Sérgio Alberto Évora Júnior. Eu sabia que tinha três vezes aí, ou quatro vezes sem justo. Ele mudou e o nome. E qual que é o... Quantos anos você tem? De novo, Vasco? 39. Peraí, fala de novo teu nome completo. A produção não pegou aqui, é. Vai lá. É Sérgio Alberto. Sérgio Alberto. Évora Júnior. Évora Júnior? Évora Júnior. E hoje? Quantos anos você tem? 39, doutor. RG3.9 hoje. Hoje. Olhando ali o nosso enorme estúdio ali, que fica o Sérgio Louco. E tô observando um detalhe lá, hein? Opa, que detalhe? Que detalhe? A porta tá aberta ali, velho. Ah, sensacional! Aí não tá problema que... aí. Não, aí sensacional. Aí eu quero ver, ó. Ó, tem que ser 10, hein? 6. Quanto? 6? É muito. É muito, passa, muito ali. É muito. Você é muito. Sinceramente, é muito. Muito o quê? Que é muito o quê, o cavanhaque? É muito de pouco. É, isso aí merece uma nota grande. Isso aí coisa boa, foi uma merda. E o bairro? Qual o bairro? É Tatuapé. Tatuapé. Do lado do aniversariante aí do dia. Ah, do aniversariante do dia? Já viu o tatu de carro, Dudu? Ah, sensacional de novo. Boa. Ele mandou bem. Se manda bem, você tá maluco? É, mas essa é minha, exclusiva. Essa é. E o time? Palestra, nós, meu. Verdão, Verdão. Lógico, sempre. Ô, meu velho, putz, cara, sem futebol, né? Vai ficar aí umas. Até só é a difícil, semana né? que vem, nem essa, nem essa, só a outra, hein? Só a outra, Dudu. Verdade. Mas tudo bem, né? Tudo bem, eu nem me preocupo, mas... eu não vejo os outros, eu só vejo o Palmeiras, Dudu. Boa, garoto. E você viu aí que fechou a janela, não vai sair ninguém, né? É verdade. Eu ficou não sei todo o que mundo... acontece com a diretoria do Palmeiras. Por que não mandou lá, vendeu logo o Borja? É, não sei o que está acontecendo, cara. É muito investimento e pouco retorno. Verdade. Vamos aguardar, né? Ver o que vai acontecer, né, meu velho? É verdade. Ó, queria mandar um abraço aí para todo mundo e falar pro Pichorra que ele tá demais hoje, hein? Pichorra. Demais, cara. Pichorra. Derruba ele para pegar umas balas, ô Vira. Pega o taco aí, Ale. Vamos dar uma tacada. Ele vai ficar um pouco mole por causa da porta-blusa. Pichorra. Pichorra. Então tá bom, meu velho. Estamos aí no momento sem parar, né? Pai bola, meu amor. Pai bola, pai bola. Obrigado pela sua participação, esquema da abraço. Obrigado, viu, Dudu? Só queria dizer pro nosso mano aí, querido. Mano. Parabéns pro time dele, mas normalmente, tá? Normalmente a maioria dos corintianos são acéfalos. Mas ele é uma exceção. Olha só, hein? Que elogio, hein? Ah, que não coisa sei, linda, meteu o mano numa quanto amor, exceção de acéfalos, velho. Mas foi normalmente, não falou que ele é. O irmão dele não é nada perfeito. O cara é São Paulino, vai, passa. Mas ele é, pelo amor de Deus. Aí, ó. Olha, que pedrada, hein? Boa, Sérgio. Com os dois pés. O mano tá desesperado que falar lá. Ah, o mano... Peraí, mano. Desesperado não, o negócio é o seguinte. Olha, isso calma. Mostra o desconhecimento do Sérgio. A torcida do Corinthians é feita de inúmeros corintianos ilustres, inteligentes e bem-sucedidos também. Todo corintiano é bem-sucedido, independente da sua classe social. Viu, doutor? O que importa é ser feliz. Fala pro mano, é o seguinte, fala pra ele, tá te escutando. Fala você aí, ô Mané. Tá escutando, né? Viu, não, Mané não, mano? Mané não. Ó, eu tenho 39 anos, nunca fui parado pela polícia, tenho todos os dentes, bem quem é meu pai e minha mãe. Olha aí. Ah, juiz. Passa no comando. Que isso, passa juiz? No comando com a mãozinha dada com a mãe, vai parar pra aqui. Vai catar, ó. Não ele vai na cadeirinha, mano. Na cadeirinha. Vai o Zé Mingau, tchau. É brincadeira, tá? Deixa eu só te falar. O meu filho, o menor, o Bruno, ele joga lá no Corinthians também, lá dentro do clube. É, eu coloquei nessa forma, assim, pra não ter a rivalidade, mas sempre... É, mas ele torce briga, né? E hoje até tirei foto com o Basílio, vocês estão falando aí do Basílio. Cara super solícito pra caramba, lá dentro do clube. Sabem que nós somos palmeirenses, sempre trataram bem a gente, então... Mas tá de parabéns. Até o André estava lá, você acredita? Tá sempre lá, vai ser o próximo presidente. É, aproveita. Eleição, né, velho? Eleição tá chegando. Não, aproveita, daqui a pouco não vai estar mais. Mas vou te falar uma coisa, viu? Ó, é aniversário do clube... Os caras não tiveram coragem de fazer nada pros jogadores. Não tem dinheiro, pô. Tá devendo pra Deus então, e todo mundo. Então, não, besteira, tá cobrando, Marcão. Nossa, mas que deitada. Tá falando besteira, tá porque nada, hoje, inclusive, Deus hoje Deus. No almoço tava mostrando lá os jogadores do Corinthians bolo, comendo bolo. Comendo bolo na padaria então você tá lá. A vergonha, mas tá bom. Padaria não tem problema não. Tá, mas ó, tá vou te falar, viu? Cuidado aí que seu Palmeiras vai teu time. Leva teu filho pra fazer primeiro no teu time. Vai te catar. Inclusive, qual que é o nome do teu filho? Passa o nome completo. Ah, não. Olha, mano. Você não tem... O malcriamento. Passa aí, passa o nome completo. Não vai prejudicar a criança, para. Não vou prejudicar, só vou pedir pra quem... O moleque é corintiano, mano. O moleque é corintiano. Passa aí, passa o nome desse moleque aí. Vai, vamos ver. Vamos ver. Vou dar moral. Qual que é o nome do seu filho? É Bruno Évora. Aí, Bruno Évaro, atenção aí, ó. Você que é diretor da base do Corinthians, você que é o treinador. Olha lá! Presta bastante atenção nesse moleque, ó. Bruno Évaro. Se o moleque não for bom de bola, já mete o pé. Então, quando ele crescer, ele vai pro melhor, pro palestra. Vai nada. Boa, vai garoto! Nada. Ih, olha! Mais. Quando ele crescer, seu time vai ter mudado de nome. Tá errado, hein? Futebol Clube. Satisfação falar com vocês, viu? Obrigado, irmão. Tchau. Valeu, toda a sua. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca as druba! Vai as druba, vai. O gauchinho fogoso, sensacional. Gauchinha que é paçoca, Vieira que é mandioca, Vieira que é mandioca. Não pode ver linguiça que endoida. Vieira que é mandioca, Vieira que é mandioca. Olha, mas é boa essa música. É boa, é boa. Sim. Olha, alô. Vou te mostrar depois da mandioca. Quem fala? Luiz. Ô Luiz, tudo bem? Tudo bem, e aí, Dodô, beleza? Beleza. Luiz do quê? Luiz Vicente Oliveira de Lima. Vicente Oliveira de Lima, em quantos anos? Eu tenho 28. RG 2.8 na sexta-feira. Ah, hoje não, mas depois. Como assim hoje não? Depois da reforma que o. Reforma? Que o bebê falou que vai ter aqui no estúdio. Ah. Nossa. E aí? Olha pra cima. Ah. Vai ter 500 luzes dessa, velho. Ah, mas aí é sensacional. Aí, tá bom, 10 ali. Ah, 10 pra isso eu não sinto muito. O quê? 10 pra favor, isso. É o nosso estúdio, Bambolê. Isso aí pra mim merece 1.500. Ah. Oh, abaixa o volume. E pede pro corintiano ficar quieto aí. É. Ah, tem? Tem um corintiano lá. O time aí, qual que é? Eu prefiro cachorro que você, RG. Juiz. Que é juiz? Isso aí não. Mas muito mais, não sabe? Não, mas você gosta do RG. Gosto. Tomara que seja aquele que lambe a sua boca. Nossa. Não, mas cachorro lambe minha boca. Você tá louco. Opa. Lambe a boca. Minhas cachorras? Opa. Não, só as cachorras. Marcão, você nunca deixou as cachorras lamber sua boca? Mais fácil, mas não só a boca. Ô Maurício, ai, você deixou, Bibi? Você vai perguntar. Meu irmão, ele tinha uma tática que ele passava aí, olha, aquele uísca sachê no traseiro. Ele pediu pro cachorrão vir dar uma vida. Cachorrão chamava Raul, né? Isso aí, isso aí que você falou aí é comida de gato, seu animal. Vai mal, você entendeu. É verdade. Tá certo, o cara é corintiano, faz uma pergunta aí pro mano. E aí, mano, os caras estão todos zicando aí, mano. Acho que vai cair, que vai despencar, mas não vai não. Opa, vai sim. Ô amigão, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Pra você, qual foi o título mais importante que você viu? Foi o Mundial de 2000, foi a Libertadores de 2012 ou o Mundial de 2012 contra o Chelsea? Ah, Libertadores, né, mano? A Libertadores contra o Boca? Libertadores foi outro nível. Invicto. Pô, aquele 4 de julho, cara, o Corinthians conseguiu ofuscar a independência americana, né? Foi mágico. Conseguiu. Cara. Foi mágico, foi um bagulho louco, mano. E na sua opinião, cara, quem foi o maior ídolo da história do Coringão? Ah, Marcelinho Carioca. O Marcelinho foi monstro, né, cara? O maior atleta brasileiro vivo. Nossa. Caramba, tô nervoso pra caramba, desculpa aí. Calma aí, velho. Ah, manda teu abraço aí, meu velho, pra quem você quiser. Aqui é o estádio 97. Peraí, que minha mulher quer falar um negócio aqui, rapidão. Fala aí. Ah, vamos ver se a mulher dele é. Ô, louco! Que deitada, hein? Nossa, mano. Mengão! Oh, Mengão! O melhor do mundo foi Zico! Nossa! Aonde? Quem é Zico? No mano. Marcelinho, um cheirinho, mano. O Marcelinho Carioca, assim, um pé melhor que o Zico. Tá um pouco alcoolizado, né? Tá de fogo, muito louca, né, velho? Ô, amigão, ou leva a sua esposa pra tomar uma glicose, mano, ou então prende ela na cama lá. Não, ou então... que é isso, mano? Ô, mas como é que ela grita chupa mano com o marido do lado, cara? Você viu, filho? Como e daí? Você é adepta da divididinha? Marcos. Então chupa aqui, Marcão. Ave Maria! Não, o negócio é a três aí, sua esposa que chamou ele aí na parada. Nossa, tá deitando mesmo, hein? Porrada, velho. Rapaz do céu. Aí, ouvinte. Ih, rapaz, sabia, viu? Cartão amarelo pra você. Tomou amarelo, trouxa. Vai, então. Não, gente, mas falando sério. Eu ouço o programa de vocês, acho que tem uns 6, 7 anos. E a gente tenta ligar todo todo dia, quando eu chego do trabalho eu ouço, mas hoje a gente conseguiu. Boa, legal. Legal. Na paz do Senhor. Muito beleza. Obrigado pela audiência. Amém. Qual o seu nome mesmo? Boa. Meu nome é Iris. Boa, valeu, Iris. Boa. Obrigado aí pela audiência, tá bom? Legal, boa, show de bola. Já fez a janta. Boa, tá boa. Ah, eu queria fazer os merchan aí. Terra do reggae. Passa, passa merchan. Merchan. É, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Opa, ganhou um par de vouchers aí da Mac foi. Oferta McDonald's. É. Parabéns. Tem ainda voo de 99 Corp? Tem, ganha um kit da 99, é tão bacana, bacana demais. Valeu então, gente, é um prazer falar com vocês, todo dia eu ouço quando eu chego do trabalho, e assim, eu amo futebol desde quando eu era criança, então ouvir vocês falando sobre futebol é espetacular mesmo. E chupa Dodô. Legal, legal. E chupa Dodô. Né? Aí, Dodô. Dodô é clássico. Mandou a letra, mandou Dodô a letra, é Dodô. É isso aí. Um beijo pra você, um abraço pro Luiz também, tá bom? Tchau. Boa. Valeu, abraço pro cachorro. Tchau. Valeu, até mais, valeu. Tchau. Esse foi o Momento Sem Parar, pessoal. Hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Boa. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos. E pronto! É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Já olha, nós vamos ter agora o decreto. Decreto. E na sequência um recado legal do velho, viu? Boa. Ó. O decreto de Ali Oliveira presente aqui no ar na sexta-feira. Ó. Versão brasileira. Herbert. Decreto especial pro estádio 97. Presta atenção que pode ser o último. Eu não sou cidade de Deus, mas hoje eu vou te apresentar o meu Zé Pequeno. Então me chama de Bob Esponja e me deixa morar na fenda do seu biquíni. Porque nessa sexta eu tô de dieta. Vou te comer de 3 em 3 horas. Pode me chamar de ladrão de joalheria, porque hoje eu vou passar a mão em vários anéis. Então vem com o bonde do Danone / Photoshop líquido com Aloysio Chulapa, Vampeta, Didico, Ronaldinho Gaúcho, Marcão, eu e ele, Azaia. Sensacional! Boa. Bom. Como sempre, né? Sempre. Pra iniciar os trabalhos na sexta-feira, nada como o decreto de Ale Oliveira. Nada. É o melhor. Agradecer a audiência do Leonardo Nogueira. Esse programa tá cada vez melhor. Parabéns a todos. Valeu, Leonardo. Essa galera aqui no facebook.com/energia97fm assistindo e comentando. O Diogo Barreto, sou fã de todos. O Anderson Salustiano de Lima, fala da Naba, Dodô. Salustiano. Boa. É. Deixa eu ver aqui mais. O Thiago de Souza, Rodrigo Carro Batido, fala muito e joga nada. Carro Batido. Rodrigo Carro Batido? Não conheço, hein? Rapaz. É. Deve ser o Rodrigo Zagueiro, será que não? Ele bateu no Didi Mocó, né? Ah, é. O Lincoln Moreton. Ale Mito, você é o maior ante de todos os tempos. Nossa. Chupa ante. Chupa ante. É, deixa eu ver o que mais aqui. O Carlos Oliveira, o Cueva, aquele comedor de polo com papa, jogou muito ontem. No São Paulo tá muito chinelinho. Demais. É, então, quando quer, joga, né? Polo com papa é frango com batata frita. Frango com batata frita. É, papas. Papas são fritas. Batatas, né, Vieira? Sim. Papas e mamas. Mamas papas e papas. Fritas. Papa Dom Prito. É mamas e papas. E mamas é o quê? É papas e mamas. Mamas é seio. Não, mamas and papas, não tinha? Tinha. The mamas and the papas. Papas and the mamas. Mamas and the papas. Tá certo, daqui a pouco tem mais cornetadas, mas agora é muito importante o recado que o RG vai dar pra você. Você que tá mirando uma troquinha de carro, tá, né? Meu rei, tá decidido? Então presta atenção no recado do velhinho, ó. Se liga. Para você que quer comprar seu carro novo, com segurança e todo o conforto de um shopping, sem pagar absolutamente nada por isso, venha para o Prime Auto Shopping. Isso mesmo, Prime Auto Shopping. Toda a estrutura necessária para você sair com seu carro sem se preocupar com absolutamente nada, nada. Ó, lá você vai encontrar corretora de seguro, financeiras, perícia automotiva, despachante e lanchonete, cara. É, tá pensando o quê? Não é fraco, não. Tudo isso num só lugar. Aonde? Prime Auto Shopping. Lá na Zona Norte, conhecidíssima Zona Norte, na Avenida Joaquina Ramalho, 929 Vila Guilherme. Ou acesse o famoso primeautoshopping.com.br. Sim, taxas? Não, para. Taxinha a partir de 0,99. Baratinho, baratinho. E tem mais de 500 veículos em estoque, cara. Você entra lá, você fica louco. Eu vou lá, eu tenho que parar de ir, porque eu tô sempre trocando meu carro lá. E estacionamento? Não, não vai pagar nada, nada. Eu ia falar até um palavrão. É. Estacionamento é grátis, velho, grátis. Ó, e pra você que está cansado de ver, que nem o Sombra falou lá, você que tem o seu carrinho usado, aí os neguinhos não valorizam, fica aquela se sacaneando, lá eles te garantem a melhor avaliação na troca. Fale que ouviu no Estádio 97 e sabe o que que você vai ganhar? Não. Um tanque cheio na compra do seu carro. Você compra um carro e fala que ouviu aqui no programa e ganha um tanque cheio. Se liga aí, marca. Ó, fixa na sua mente. Prime Auto Shopping. Boa! Lá na Vila Maria, né? Vila Guilherme. Vila Guilherme. Zona Norte. Joaquim na Ramalho. O que Guilherme era da Maria? Amante. Vai saber. Amante? É. É mesmo? Sim. Rola essa história na Vila Maria, Marcão? Sim, mano, Bibi? Sim, sim. Não, eles não sabem. O Marcão é novo. Eles não frequentam nós. Nunca ouvi falar. A Vila Guilherme tem uma colônia portuguesa grande, não tem? É, Vila Maria. Vila Maria também? Mas tá tendo agora uma colônia boliviana enorme lá também. É, agora foi superada. Foi superada. Falar, meu RG. Foi superada. Chego lá, parece que eu tô em Cochabamba, velho. Cochabamba é na Bolívia ou não? E você viu que já lotearam lá embaixo e estão subindo, hein? É, malandro. Sei não. Daqui a pouco vai parecer aqueles bairros latinos de Los Angeles lá. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Também HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem cornetadas agora? Opa, que mano, legal. São as cornetadas do Estádio 97. Carneteiros do Estádio 97. O bombado é transformista, curte salada mista. No clube das mulheres já tem um nome na lista. No clube das mulheres já tem um nome na lista. É muita assanhada, não mexe com ela não. Curte uma tourada, prazer, esse é o Marcão. Chupa aí, Marcão. Eu sei que ele curte a Vera Verão. Que veio mais é regalo, zoião. No ano que vem joga no Castelo 2018, a segunda divisão. Zão. Eu sei que ele curte a Vera Verão. Que veio uma jebe e regala o zoião. 2018, a segunda divisão. Zão. Chupa, Marcão. Olha. O Wellington Escabora da Vila Maria. O Wellington. Olha, vozinho, hein? Essa música tá. É Domênico Gato, aí, hein? Domênico Gato, Vieira, Sra. Oliveira olha, e todos. Olha o malcriamento. Ah, eu sempre falo aqui de pegar a irmã dos ouvintes aí, mas mudou. Hoje especialmente... Você mudou. Eu não vou falar que vou pegar a irmã dele, não. Sabe por quê, Mota? Não. Porque ela é um canhão, quer me pegar, mas eu não quero não. Tem mais de 100 quilos, parece um busão. Tirar o sutiã, o peito vai no chão. Chão. Quer me pegar, mas eu não quero não. Como é que é o resto que esqueci? Nossa, ah, matou, mas já mano. Deu, matou, deitou. Mas vocês acham que é essa ou a do Mota? A do Mota. Ah, quem é do Mota, levanta a mão. Ah, certeza. Ninguém lembra do Mota. Agora foi bem, mas... Lembra do Mota. Não lembra. Ninguém lembra mais. Diga, mano, do Mota. Não lembro do Mota. Qual que era do Mota? Olha, Sombra, eu acho que pra que a gente possa refrescar, talvez, a memória aí, seria legal colocar a música do Mota novamente pra gente fazer um comparativo aí. Peraí, então vamos ouvir mais uma inédita, depois a gente volta com a do Mota. Mota. Nem lembro que teve isso aí. É, vamos lá. O mano é vendido. Boa tarde, Estádio 97. Aqui quem fala é Gabriel, palmeirense da Moca. Hoje é aniversário do Corinthians, mas essas contas aí parece que tá meio errado. 107 anos? Não são 27 anos? De 1990 pra cá. Um abraço. Nossa, que deitada. Deitou, hein? Deitou, hein? Deitou, hein? Senhora, hein? Manda o porteiro levantar o mano lá. Mas é um bom candidato. Olha o malcriamento. O cara que te meteu uma galha tem 27 anos. Mais uma cornetada. Vive sempre do passado. Um dia eu nunca ganho. 51 Pirassununga. É pinga do interior. Essa vida é passageira. Um dia eu nunca vai ver. Briloca gastou uma grana pra ver o porco perder. Olha que desânimo. Vocês são B da série B. Paranananana. Vocês são B da série B. Paranananana. Vocês são B da série B. Chupa, Domênico. Chupa, Domênico. Pam, pam, pam. Vocês são B da série B. Valeu, galera. Marcos de Guarulhos. Não, muito bom também. Tem esse refrão. O refrão é bom. Vamos relembrar. Olha, acho até tem mais um candidato aí. Vocês estão brincando. Mas o cara é desanimado. O nego desanimado, cantando mal. Então, peraí, tem que pôr outro lá que cantou desanimado, que a música é boa. Não, é morto. Que a gente falou que é ruim, não, porque ele desanimou. Mas não é. Então, mas eu tô votando naquela. Já que vai votar nessa, eu voto na outra. Vamos votar na outra também, que é boa. Não, quem tá votando hoje, velho. Mas quem tá votando hoje aí, né, é o Alê, o Mano Bibi. Sim. E o RG. Você não pode votar que você não tem título mundial. Caraca, deitou assim, velho. Marcão, você não vai falar se você, assim. Se você for ver que. Marcão, qual time o senhor torce? 25%. É, ele tem 25 de cada título. Então você não tem que falar porra nenhuma. Marcão aqui, ó, mandou trouxa. Falar o quer tamanho falar do homem, meu. Quer falar o que aqui de mundial, ele mané? Ele que me forçou. Só fala quem tem, filho. Só fala ele. Você tem? Tem. Que time você torce? Né? Que time torce? Você tem 6 mundiais. Que time você torce? Qual time você torce? 25%. Um único. Não, 25% é um inferno. Tá 25%. Quer falar o que aqui, ô? Trouxagem de só 3 poder votar. Vamos lá, mais uma cornetada. Mas só 3 mesmo e você aceita. Nossa, velho. Fala, rapaziada do Estádio 97. Meu nome é Rafael Chadec. Amanhã eu estarei casando com a Carolina Sândalo. E eu prometo que durante a festa vai tocar uma falada na abafada. Fala aí, Dodô! Falada na abafada. Fala aí, Dodô! Sensacional, bom, sensacional. Olha aí, bem sacado. Não foi uma paródia, mas foi uma bem sacada. Não, bem sacada onde? E fala, o Palmeiras nem jogou. Que fala de nada, não, vai te catar Domênico. Você. Vocês estão jogando um negócio ao Léo. Vocês não sabem fazer o marketing da coisa. Vai estragar o meu bordão. Imagina. O bordão é igual o placar. Você tá todo dia tem placar? Não. É legal pra caramba, não é legal pra cá? Vocês estão estragando, vocês todos estão estragando essa porra. Não, imagina o Catso. Eu não tô nem aí. Seus mané. Seus trouxa. Eu tô seguindo tudo trouxa aqui. Com o bloco atrás do Dodô, só não vai quem já morreu. Aliás, Ale Oliveira e Sombra, o Fala da Naba Dodô tinha que ser que nem Pai Nosso. Logo que acordar, você tem que rezar, entendeu? Você tem que pronunciar. Vou falar quem é que vai ajoelhar. Que é isso, Luiz? Não, só vou falar quem vai ajoelhar na minha frente. Juiz. É tipo um mantra, né, Marcão? É nós, Dodô. Muito bem. Fala quem vai ajoelhar já. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, no oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente igualável, duplamente imperdível. E no Palmeiras, Felipe Melo, vai ser ou não vai ser reintegrado? Então, já foi, cara, ou não foi? Como que tá essa... Ninguém falou mais nada. Acho que vai, né? Falaram que ele teve a conversa com o Cuca, né? Mas não disse era tudo, se realmente vai. Tudo isso... Tá garantido. O que não tá é que ele vá voltar a ser o titular. Mas ninguém falou que ser reintegrado não significa que vai ser titular, né? Exatamente. Vai ter que conquistar isso com treino, né? Não, e também não poderia, né? Eu acho que, também não. Acho que foi uma saída jurídica. Porque assim, se você... Hã? Não, uma saída jurídica pro Palmeiras não... ficar pagando salário pro jogador, ele ficar lá encostado, senão dá uma confusão com o jogador. E depreciando também, ele, né? Ele entrar na justiça e tal. Acho também que tem uma boa parcela aí do seguinte: se o Cuca tivesse ganhando os jogos, ganhando as competições... Ninguém tava falando nada, né? Eu acho que ele não engolia essa do Felipe Melo depois do áudio, não. Mas como ele não tá ganhando de ninguém, então os caras falaram, ó, o Felipe Melo tá aí, a gente paga um alto salário, é, ele vai treinar com vocês. Tem a ver também. E tem uma outra porção aí que é o seguinte: os jogadores, boa parte do grupo gosta do Felipe Melo. Boa parte dos churrascos estão na casa do Felipe Melo. Deve ser uma boa casa. Então, por exemplo, entre, vamos supor, ali na hora de escolher o time no rachão, a maioria esmagadora prefere o Felipe Melo, por exemplo, do que o Roger Guedes. Ah, mas aí não vai tomar soco, né? Isso é verdade. Mas eu acho que juntando tudo isso, dá a reintegração do Felipe Melo. Agora, não é, o Cuca já deu demonstração que não é o tipo de volante que ele gosta. Ele gosta. É o cara mais posicional, ele gosta do cara que corre mais, que dá movimento. Mas vamos ver o que vai acontecer. Olha, independente de resultado, você acha que o Cuca segura essa onda até o final do ano? Eu senti firmeza na declaração que ele deu na última, antes do, da última rodada. Eu achei que ele foi mais forte, foi mais firme. Até então não acreditava, não. Eu acho que pro ano que vem tem boa chance dele não ficar. Mas acho que até o fim do ano ele fica. Segurar até o final do ano? Eu acho que ele fica. Eu acho que aí ele mas fica. Olê, na boa. É, eu ouço as pessoas falando, mas o Borja, ele não cabe no esquema do Cuca, porque o Cuca ele não gosta do centroavante que é mais paradão. Aí eu ouço também, mas o Felipe Melo ele não tem aquele perfil que o Cuca gosta, ele gosta de um volante que tem um pouco mais de saída, etc e tal. Na boa, o futebol, ele nada mais é do que um negócio como qualquer outro. E quando uma empresa faz um investimento pesado em determinada peça, você tem que utilizar. Porque a gente não tá falando de um cabeçudo que deu errado, a gente tá falando do Felipe Melo, todo mundo sabe que tem técnica, que tem qualidade. E o Borja idem pela qualidade que ele mostrou ano passado no Atlético Nacional. Então, querendo ou não, cabe ao Cuca ter uma variação de esquemas táticos aí, não ficar na dependência de um único esquema que ele acredita que possa dar certo, porque inclusive os números mostram que não deu, até agora não deu, ele não conseguiu fazer esse time do Palmeiras jogar bola. Então eu acho que cabe sim uma cobrança um pouco maior em cima do trabalho do Cuca, porque o Cuca hoje no Palmeiras nada mais está fazendo do que deitado numa fama que ele construiu no ano passado, quando ele ganhou o título brasileiro. É, esse ano, com o time que o Palmeiras tem, o Porco poderia jogar mais bola, ou não. Porque, querendo ou não, tem um bom time. Ele, quando chegou, falou, mas esse elenco desse ano é mais fraco que o ano passado. Discordo dele. Tudo bem, perdeu o Gabriel Jesus, não conseguiu repor a altura? Não conseguiu ainda. Mas, por exemplo, o Borja é um jogador que foi destaque o ano passado. É, o Guerra, ele veio também ser o destaque da Libertadores. Perdi também aí o zagueiro lá, o Vitor Hugo. Desculpa, o Luan do Vasco é muito mais zagueiro que o Vitor Hugo. Então acho que o Cuca é muito chorão em determinados momentos, ou não? É, também acho. É, eu discordo. Tudo que é técnico é chorão um pouco. Todos eles são um pouco chorões, gente. Um cara que tem o time do Palmeiras fala, mas esse time é mais fraco comparado com o ano passado? Se liga. Não me liga, é o Havaí, velho. Então tá, eu acho esse time mais fraco que o ano passado. Eu já falei várias vezes aqui. Mas aí cada um tem um jeito de. Mas no começo do ano você achava mais fraco? Eu sempre falei. Eu não ouvi isso. Sempre falei que eu acho que ele... Ou ele jogava pior. Mas, Sombra, você só vai saber mesmo quando você vê o time jogando. Não. Eu achava que o Eduardo Batista não sabia fazer o time. Falei, tá estranho esse time aí. Não jogar. Não achava o time. Tem alguns talentos. Não conseguia achar o time. Mas se você for analisar o ano passado, o time, 11 titulares, e esse ano, que ainda não se achou os 11 titulares, que você tem um... Acho que são 11 titulares... Pô, evidente, o Zé Roberto na lateral esquerda jogava muito mais que hoje. Hoje o Egídio assim, não consegue superar o Zé Roberto do ano passado. O Jean tava jogando muito mais na lateral direita do que esse ano. Você pode falar que... mas é o mesmo jogador. Só que um ano depois, não tá jogando. Não tá sentindo efeito. O Tietê não jogou. Ele só jogou com o Moisés o ano passado. Esse ano ele não jogou direito. Gente, mas a exceção do Jesus... A exceção do Jesus e do Moisés, que se machucou, o time é o mesmo acrescentado do Borja, do Guerra. Então, só que é Felipe o mesmo, Melo, porém, o Zé Roberto... Bigode, o Zé Roberto não joga mais. Do Felipe certo? Bastos. O Zé Roberto não é mais o que era antes. Não, Michel Bastos, mas não é isso. Quando Felipe chegou Melo, no começo Felipe... do ano, você teve a saída, de fato, do time, você teve lá Eu não estou discutindo o futebol na prática. Gabriel. Eu estou discutindo a perspectiva que se tinha em cima. A perspectiva era melhor. Saiu o Gabriel. Porque isso, era isso, mais forte. Saiu... Não era mais forte. Aí é que tá. Teoricamente era. O grupo era. De jogadores então, mais teoricamente, forte. Teoricamente se pensava que era. Sim. Mas na prática não foi. Claro que e não. E não adianta falar que é. Não, porque comprovou na prática que não era. Então não adianta. Então o Cuca tem razão. Você entendeu o que eu quero dizer? O Cuca tem razão. O time é mais fraco que o ano passado. Eu acho que o futebol porém, praticado tem mais não é jogadores tão bom. Do que o ano passado. Diferente. Tem muito mais quantidade de qualidade. Qualidade. Discordo. Qualidade do ano passado? Não dá. Não existe essa mas qualidade desse ano. Mas o Dodô fala muito nessa tecla aí. Ele defende muito isso porque... Foi ele que derrubou o Eduardo Batista e colocou o Cuca no comando técnico. Não, eu não derrubo ninguém. Ele se derrubou sozinho ali. Mas, tanto que ele se derrubou aqui, se derrubou no, em tudo quanto é lugar. Mas, olha, quando... Não precisa, não. Quando o cara técnico, se derruba sozinho. Quando é o fraco. Técnico dá uma declaração dessa... Ruim. Como é que isso repercute pro grupo, cara? É isso que eu, essa é a questão. Eu fico me perguntando como é esse convívio. Mas, assim, a... Lembra quando, acho que foi o Leão que meteu um nota 5, a desgraça Palmeiras, que foi na vida dele? Mas depende como se fala, né? Então, não. Eu não acho que ele falou com desdém desse time. É, mas não é desdém. Não achei. O cara chega e fala. Quando o Leão falou, ele falou com desdém da nota 5. Pelo menos eu... Isso pare... Me transpareceu naquele ano. E é o Leão tá falou aqui no Palmeiras. Olha, vamos passar aqui, olha. Tem o resumo das manchetes. Quem sabe tem novidade. Resumo das manchetes. Are you ready, São Paulo? Caramba, hein? Lembrando um mês atrasado, é igual a festinha junina. Cueva jogou muito. Mas foi pelo Peru. O Depende, hein? Pro torcedor de São Paulo. Ui, ui, ui. Scream for me, Corinthians. Parabéns ao Corinthians. 107 Boa. Anos, ano que vem tem filme, né? Com o Jorge Matheus, hein? Será que ele vai cantar aquela lá? Sossegou, não ganha mais nada. Em homenagem aos 107 anos, vai um golzinho aqui, ó. A graça. A graça do menino. What the fuck, não? Isso aí, fechou a janela, ninguém foi embora. Ó, quem continua lá? Ufa, ó. O Borja, Felipe Melo, Arouca, Egídio, Fabiano, Mustafá. Santos, let's go! Caramba, esse Caju aí, hein? Não deu certo a documentação. Só que o Lili falou, beleza, eu quero. Já tinha mudado o status do Face, do Instagram, né? O cara ia lá, morar em Lille, na França. Mora dessa, se ele tá voltando ali, deve tá passando ali no bairro Montanhão, ali na Anchieta, do lado esquerdo, tem o Jardim Silvina, São Bernardo. É, a vida é dura, hein, Caju? Muito bom, seu Bento, e o resumo das manchetes aqui no Estádio 97. No oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo receberá a maior paixão do planeta. Oh. É você na Rússia com a Stella Barros. A Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Então, nem pensar em tentar uma aventura que não seja viajando através da Stella Barros. Mesmo porque eles são os caras que têm o hospitality, né? Talvez. Ou seja, são os caras que têm lá, bicho, ó. Aquele pacotaço legal que te garante chegar e voltar, né? Que te leva no dia do jogo, pra sede do jogo. Beleza, bom, avião fretado, vai, volta. Segurança, então, né, velho? Você tá lá fora, no país que você não conhece, é segurança, né? Você conforto. O cara tá ali, se sente seguro que você vai pro lugar certo. Com tem as que pessoas... se sentir amparado. É, né, exatamente. Isso então, é fundamental. Mano. Se você quer assistir a Copa do Mundo, convide seus amigos, arme com sua família e ligue hoje mesmo lá na Stella Barros, 2166-2250. Repita. 2166-2250, pode ligar agora, tá bom? Detalhe, você pode parcelar em até 10 vezes no boleto. Eu sei que você gosta de pagar no boleto, vai lá, 10 vezes no boleto, liga lá, 2166-2250. Você fala, ah, mas não tem o tempo de ficar um mês inteiro fora do lugar. Não, eles têm um período lá, um roteiro, pra você ver um jogo só, se quiser. Pra um jogo só. Bate só pra primeira fase. Só pro resto da Copa, só a semifinal e final. Olha. É tudo modulado. Olha. É bacana demais. Então liga lá, 2166-2250 e viaje pra Copa do Mundo com a Stella Barros Turismo. Boa. É você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Legal demais, hein? É Estádio 97, vamos para mais ouvintes? Vamos manda, lá? Manda. 3284-7097, oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Também no oferecimento do Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. E o oferecimento do Buscapé. Aproveite, compare e compre direto. Economize direto no novo Buscapé. Buscapé. Toca as drubas. Toca as drubas. Sempre viveu de favores. Ganhou o Mundial de novo essa porcaria. Isso. Injusto, né, mano? Nem acho. O Corinthians viveu 100 anos sem um teto. Mas a vida é de injustiça. E o estádio decente. Pena que foi com o dinheiro da gente. Corintiano diz que tem uma história feliz, mas só ganha jogo com a ajuda do juiz. Boa. Alô. Vai buscar seu pai no baro. Que isso, porra. Alô. Cartão. Alô. Domênico. Epa. Domênico. Beleza? Beleza, quem é? Domênico. Tranquilo, é o Marcos. Ô Marcos, tudo bom? Beleza, cara. É Marcos do que o nome completo? É o Marcos Aurélio Gerene. Gerene? Ô Gerene, ô Gerene, ô Gerene, ô Gerene, vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Corintiano, Taboão da Serra, vai. Ah, já tem tudo. Esse hein? Tem uma ficha completa. Ah, já tem ficha do Taboão, Corintiano, ficha três completa. Passagens, cinco concorrências. Oitava vez no ar, esse é. Ano. Pô, oitava Gerene. Vez no ar. Eu tenho que ser outro estranho no Ninho aí, pô, por isso que eu liguei. Ah, Paulo. Ah, mas isso não depende de mim. É. E você é supervisor ou é gerente mesmo na empresa? Sensacional! Sim, mas olha. Aí. Ah. 10 pra isso. É. O quê? 10 pra isso. Foi projeto de bambolê? Isso aí merece 100. Ah, entendi. Sem conceito. Ô, Gerene. Tá. E aí, mano, beleza? Aniversário do Coringão. Boa noite. Aniversário do Coringão, 107 anos. Infelizmente, pro futebol, uma pena pro futebol, o Corinthians não jogará neste final de semana. Nossa. Nosso próximo jogo é com o Santos, cara. Ai, meu Deus. Só no outro final de semana. Não acaba. É isso aí. Ô, mano, então, você até perguntou que o gol mais importante, né? Cara, eu creio que o do Romarinho também entra pra um desses aí, viu? Boa. Aquele gol do Romarinho foi louco, né? Hã? Contra o Boca. Aquele gol contra o Boca. Peraí, mas você tá colocando gol, aquele gol do Romarinho, eu não discuto a importância, né? Vocês estão votando no gol mais importante da história, é isso? Não, é assim, um dos gols, pô, aquele gol foi importante pra caramba. Mais que o gol da final lá do Guerreiro? Não, mas não, fala assim, um dos. Ah, mas eu acho que vocês tinham que votar no mais. O mais importante é do Guerreiro. Desculpa, cara. Corintiano que liga aqui não lembra do gol do Gabiru 77, olha, é um absurdo. Sombra, é Nutella. Respeito o Basílio, é muito Nutella. Ô, Sombra, eu nasci em 76. Em 77 eu não vi o gol, eu não sei da história. Ah, você não viu nem pelo YouTube, videotape, TV Cultura, grande momento. Não, mas assim, geralmente a gente volta com o que viu, a emoção que viveu. Então, mas Bambi aí te induzir, não. Você vota no que você quiser. Mas conquista, conquista da Libertadores, conquista do Mundial, você tem que ter um gol. Porque se você for colocar um dos, todos foram importantes. E o gol da conquista lá da Série B? Não foi contra o Criciúma? Mas, amigo, vamos falar do Mundial reconhecido pela FIFA. Vamos testar isso aí. Não, você espera ver se vai acontecer, depois a gente conversa. Ô, Gerene, por exemplo, eu acho, sinceramente, que aquele gol do Sheik. O primeiro gol aqui no Pacaembu foi o que abriu realmente a porteira. Foi um gol emblemático demais, cara. Mas não dá pra tapar aquele gol do Guerreiro contra o Chelsea, cara. Porque por mais que... tem corintianos que acham que aquela Libertadores de 2012 foi mais importante, inclusive, do que o título mundial. Eu discordo. Porque você ganhar uma Libertadores e não conseguir ganhar o Mundial, você até comemora a Libertadores. Fazer o quê? Mas é como se você tivesse ido para um motel e não ter feito o serviço completo. Você come o bolo sem o morango. Você come o bolo sem o morango, mano. É verdade, RG, porque falta alguma coisa. O que consagra, por mais que a Libertadores ela tenha um peso enorme, e tem de fato, mas o que consagra, RG, o título da Libertadores é você fazer o Barbie cabelo. É ganhar aqui na América do Sul e chegar também aí contra o time europeu e ganhar também. Tudo bem, mas não diminui a valorização questão de uma Libertadores. É que, não, mas eu não estou é falando que diminui. Não, eu sei. É que o Mundial... É que eu não sei o que é aquela Mundial cerejinha. Você sabe, o Vieira sabe, eu não. Mas eu sei o que, Domênico, eu sei o que é ganhar duas vezes, entendeu? Você quer ganhar também. Você quer perder, também sei o que é ganhar duas vezes. Então, eu também sei o que é ganhar duas vezes. E sei o que é ganhar três vezes a Libertadores. Nossa. Deitou. Não, mas eu ganhei também, já sei o que é. Não, então, três vezes não. Não, não, eu ganhei uma. Ah, já sei a sensação. Eu ganhei duas, chupa. O negócio é o seguinte, agora chega lá, por exemplo, perde o Mundial, os caras ficam com cara de pano molhado. Atlético Mineiro, o Inter, o Grêmio, o Santos. Palmeiras. Não tem falar, mas ganhamos a Libertadores. Palmeiras também, 99. Não tem que falar, mas ganha a Libertadores. O cara fica com uma cara de tacho, velho. Não tem jeito. A expectativa do brasileiro não é recíproco isso daí. Porque o europeu, se ele ganhar ou deixar de ganhar, quer que se lixe. Mas o brasileiro e o sul-americano em si, eles têm um orgulho enorme de ir lá e bater na cara do europeu. O europeu, se ganhar da gente aqui, para os caras tanto faz como tanto fez. A rivalidade dos caras é dentro do próprio continente. A nossa, não. A gente tem uma rivalidade unilateral com os caras que não é correspondida. Mas enfim, amigão, o ano que vem o Corinthians ele possivelmente perderá alguns jogadores aí para a disputa da Libertadores. Dizem que o Balbuena é um cara que está correndo um sério risco, o Guilherme Arana é outro. O Pablo não sei se fica, a diretoria do Corinthians está fazendo das tripas coração para arrumar dinheiro para comprar o Pablo em definitivo. A minha informação é que vai comprar, mas não sei, o futebol, as coisas mudam. Como se fosse uma cueca velha, num dia você tá com uma preta, com outro dia você tá com uma branca, enfim. Aquela, tem outros jogadores. Aquela tanguinha, o Gabriel, que você usa, safada. Ah, de catal. O Gabriel também é um jogador que foi procurado aí também, pode ser que deixe o Corinthians. Falam do Rodriguinho também, que já foi assediado pelo futebol turco. E aí, cara, sua expectativa pro ano que vem, já que esse ano o campeonato já tá ganho. Então, mano, é complicado, porque a gente sabe, quando consegue montar um time, vem e desmontam. Então, não dá pra saber o que vai acontecer ano que vem. E eu até achei estranho essa história do Arana aí, porque o Arana tava machucado, daqui a pouco agora ele já vai, pode jogar contra o Santos. Nesse quesito, né? Essa janela, aí fecha a janela, o cara já parece que tá bom. Eu não sei. Mas o Guilherme Arana, ele teve uma lesão... Mas lesão, o médico dá aquele prazo, é um prazo de segurança, dependendo de como o jogador que era um reage, mês, né, pode antecipar. Ele ia voltar depois do jogo contra o São Paulo ainda. Então, mas dependendo do tratamento que está sendo feito, da resposta que o jogador possa dar, as coisas podem acelerar o processo. Eu não vejo isso como ruim. Imagina o Guilherme Arana voltando contra o Santos, isso é uma boa. Não, é ótimo, Moisés, é louco. É, são duas posições que o Corinthians não pode perder, cara. É o centroavante e a lateral esquerda. O resto dá pra tentar improvisar, jogar, mas lateral esquerda e o centroavante, a gente não tem reposição à altura. É, eu concordo contigo. Pra gente finalizar aqui, Gerene, ontem o Brasil venceu mais um adversário aí nas eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem foi a vez do Equador. Inclusive o Tite, cara, ele alcançou uma marca histórica aí na seleção brasileira, porque nenhuma outra seleção da América do Sul conseguiu uma sequência de 9 vitórias nas eliminatórias, e o Tite conseguiu ontem. E aí, cara, o Tite será que traz o caneco ano que vem? Ah, meu, traz. O time é muito... Eu, apesar que eu não curto seleção, mas a seleção tá boa, cara. Com o Felipe Coutinho... Ah, cara, eu não gosto de seleção não, cara, mas em Copa do Mundo é legal. Não, é o Copa do Mundo é o ápice, né? Mas eu acho que com esse ataque rápido, cara, que, principalmente aquele que jogou o segundo tempo, isso é louco. É, acho que traz caneta aí sim, cara. Se o Neymar embaçado não estrelar, né, velho? Não, mas o Neymar não estrela, não, cara. A hora que põe o William, o Felipe Coutinho, o Neymar e o Gabriel Jesus, você é louco, bicho. Cê é louco. Eu até achei que. Rápido, que eu não sei não se o Renato Augusto não vai acabar perdendo uma posição, viu? Olha, ontem me impressionou o gol do Felipe Coutinho e o Gabriel Jesus. Nossa, velho. É que é muito raro ver um lance de tanta inspiração. Não, que foi? Velocidade, Jesus, né? Cara. Ei, Marcão. E é muita velocidade. A hora que ele vê o Felipe Coutinho com a bola, ele corre antes, cara. Tem uma explosão monstro, Gabriel. Monstro, moleque. É muita velocidade, cara. Né? Oi, diga, Gerini. Quando você vê o Casemiro jogando na seleção, cara, o que você pensa, velho? Olha, é o seguinte, eu penso que ele pode tanto ter sido muito mal administrado no São Paulo Futebol Clube pelas pessoas que gerem o São Paulo e geriam o São Paulo, como eu posso pensar também que o cara era uma zica do cacete, que manhaca, não corresponde, uma nhaca, mala, que ninguém ia saber de nada com mala, nada. Mala, perna. Vamos lembrar também o seguinte, ele chegou aí pro exterior, chegou aí pro Real Madrid, depois foi emprestado, Porto. Ficou no Real Madrid B. Ou seja, ele não chegou de cara e virou esse Casemiro de agora. Parece que o cara saiu daqui, foi pra lá, virou titular, falou, olha como o São Paulo é burro. Não foi assim. Mas o Casemiro lá, ele colocou o pé no chão, porque aqui no São Paulo ele era uma perna do cacete, mano. Tipo, aqui no São Paulo ele sempre era achou resenha, que ele jogava... Né? Ele sempre achou que jogava mais do que ele jogava. Esse foi o problema dele. Aí chegou lá na Europa, ele viu que o buraco era mais embaixo. Tá fininho. Tá fininho. Rápido. Tecnicamente bom ele sempre foi, mas... São Paulo não suportava ele, né, cara? E por isso que eu tô perguntando. O torcedor acaba não suportando aquele que não corresponde, né? É, é a mesma coisa que acontece com o Cueva hoje, velho. É complicado. Cueva tá voando na seleção do São Paulo, tá lá morrendo. Ô, Marcos, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Tchau. Vou fazer os merchan. Tchau. Vou de 99 Corp. Ganhou um kit da 99 Corp. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa! Muito bem, ganhou também um par de vouchers da McDonald's. Quem vai fazer a votação? Quem vai votar é o Ale ou o RG? É o Ale, o RG e o Mano Bibi, lá do Rio, direto do morro. Ale, vou levar o Santana aí tomar uma cerveja, vou pagar a cerveja pra você, pro RG, cara. Nossa, quis comprar o bolo. Já caiu. Por isso que o país tá assim, não vai ter golpe. Olha aqui, ó. É golpe isso. Ô, Irene, deixa eu te falar amigo, uma coisa. Eu não admito que você me venha com esse tipo de proposta. Isso não é justo, não é honesto. Você tá desconfiando do meu caráter. Que hora a gente marca essa cerveja aí? Filho? Não vai ter golpe. Não, mas infelizmente você já tá desclassificado só pela proposta de propina. Não, você sabe por quê? Você tá vendo que é isso aí, Ouve o que eu vou te dizer. Porque aqui, mesmo que você fosse o cara que eles queriam trazer, mas agora só porque você fez a proposta, vai deixar... Aqui não tem Gilmar, não. Aqui não tem Gilmar, aqui ninguém manda flor, não. Você tem que dar exemplo aqui. Você cavou sua sepultura. Você cavou sua aqui sepultura. Você não faz besteira no ônibus e fica por isso mesmo, não. Fala corintiano, propineiro. Há 18 anos, mas todo mundo escuta 18 anos, velho. Tá cheio. Pô, eu escuto há muito mais que você. Fazer o desafio do estranho. Nem por isso eu vim aqui de estranho no ninho. Eu também tô de estranho. O Ale tá de estranho no ninho aqui também, velho. E o outro foi eu, pô. 18 anos aí com vocês, cara. É legal, Marcos. Valeu, Marcão. Um abraço. Valeu. Não deu. Eita, nossa. Chupa, trompa. Aí, eu trouxe. É isso aí. Temos as últimas cornetadas aqui do Estádio 97 de hoje, né? Vamos lá? Tem mais cornetadas aqui? Muito bem. Tem do Wagner, tem do Judson. Lá, velho. De quarta-feira, da risada do Palmeiras. Olha, candidato, hein? E o doutor em sua casa desesperado. Mas cabelos bom. Arrancados. Bom. Agora. Chora pig. Saíram da Libertadores. Chora pig. Ganhou da Libertadores. Chupa, Domênico, Wagner de Santo Amaro e vai, Corinthians! Candidato, hein? Mais um candidato aí. Candidato ao título. É isso aí, mais uma candidata, uma bela cornetada no estádio 97. E aquela parte que fala assim, Vieira? Chora, Pinheiro! Chupa, Domênico! Saíram da Libertadores! Fala da Naba! Fala da Naba! Vamos lá, mais uma cornetada agora do Judson. E agora nós vamos zoar o Mano, a moda italiana, na tarantela, hein? Mano, mano, mano, mano, mano, mano, sei que dá. Anda todo bombadinho, mas é só pra disfarçar. Mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, sei que dá. O Mano dá o furico aqui, o Mano dá o furico lá. O Mano dá o furico, não importa o lugar. Mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, dá o furico aqui, o Mano dá o furico lá. Mano, dá o furico, não importa o lugar. Chupa, Mano. Judson de Santo Amaro. Olha, olha, três pauladas hoje, hein? Olha, três. Deixa eu falar. Fraco. Tem mais aqui, mas não vai dar tempo. É, vamos guardar pra semana que vem. Vem. Guarda aí, ó. Tem três músicas top. Tem a 12, guarda aí, Marcão. Cadê a 9, foi? Vamos aos candidatos para, então, a votação aqui do nosso júri composto por Mano Bibi. O Mano Bibi, o RG e o Ale Oliveira. Vamos lá, primeiro candidato. No programa de rádio Estádio 97, um integrante boiola vai trabalhar de patinete. Com um lápis em torno do moto eu desenho uma mula. E com rabo e orelhas transformo o facinho num jegue. Ele diz que é formado, mas fácil acreditar no Papai Noel. Nesse instante imagino, meu Deus, esse emprego caiu do céu. Vai viajando, gastando os seus milhões de norte a sul. No São Paulo, ele prefere mais o Ronaldão do que o Cafu. Aí, galera do estádio, um abraço do Renato, do Sacomã. Bom, esse é o primeiro candidato, nota dessa, Ale Oliveira. Caraca, velho. Ah, essa aí vai levar 9,5. 9,5. Muito 9,5. Bom. Mano Bibi. Sombra, essa daí, pra mim, é a vencedora, nota 10, cara. E você, RG número 2? 9,8. Bom, olha junto, que hein? Somatório, hein? Tá pior que nota do júri do carnaval, Faustão. Carnaval, né? Carnaval. Brincadeira, hein? Muito bem, vamos aí. Vamos ao segundo candidato. Caiu o tricolor e o Cueva não quer nem saber. Caiu o tricolor e o mito viu pela TV. Caiu o tricolor. Nossa. Assim o mundo inteiro chora. Profeta sempre, profeta simplesmente não acreditou. Ia jogar a série B. Nota de Ale Oliveira. Olha, é só pra deixar minha mensagem de solidariedade pra família que perdeu esse rapaz. Nota 5. 5, já perdeu, então. É difícil, tá com essa nota 5, já não precisa nem do resto dos outros votos. Vamos lá, terceiro candidato é o Wellington. Wellington! Transformista, curte salada mista. No clube das mulheres já tem um nome na lista. No clube das mulheres já tem um nome na lista. É muito assanhada, não mexe com ela, não. Curte uma tourada, prazer. Esse é o Marcão. Chupa aí, Marcão. Eu sei que ele curte a Vera Verão. Que veio uma jebe e regala o zoião. No ano que vem joga no Castelão. 2018, a segunda divisão. Zão, zão, zão, zão. Eu sei que ele curte a Vera Verão. Que veio uma jebe e regala o zoião. 2018, a segunda divisão. Zão, zão, zão, zão. Chupa, Marcão. Olha. O Elton Escabora da Vila Maria. Uma das melhores. Mais um voto do Ale Oliveira, sua pontuação, Ale Oliveira. Olha, eu fico muito na dúvida, eu vou dar 9,5 também. 9,5 também. Então, vazio. Mano Bibi. Olha, Sombra, essa música ficou top, mas eu acho que ainda a do Mota tá um passo à frente. 9,5 pra essa música. RG, você pode estar, não sei, mas acho que de repente pode, você pode até equilibrar aí. Ou não. Nota 8. Nota 8. Por enquanto, o Mota e o cara que mandou a musiquinha do Mota tá ganhando. Vamos lá, é o penúltimo candidato. Vivi sempre do passado, um dia eu nunca ganhou. 51 Pirassununga, é pinga do interior. essa vida passageira, mundial nunca vai ver. Leiloca gastou uma grana pra ver o porco perder. Vocês são B da série B. Pananana, pananana, vocês são B da série B. Pananana, sua pontuação, Ale Oliveira? Nota 9. Nota 9. Agora, olha, vamos ver a nota do Mano Bibi. Nota 9.3. Então já perdeu. A do Motinha ainda tá ganhando, hein? Vamos lá, o último candidato. E agora nós vamos zoar o Mano, a moda italiana, na tarantela, hein? Mano, sei que dá. Anda todo bombadinho, mas é só pra disfarçar. Mano, sei que dá. O Mano dá o furico aqui, o Mano dá o furico lá. Mano dá o furico, não importa o lugar. Mano, essa é boa, hein? Boa aqui, ó. Nossa vida lá. Mano, dá o furico, não importa o lugar. Como que aqui não tem esquema Gilmar, o Mano não vai votar sobre algo que ele tem vínculos. Não pode. Eu acho que nada mais justo que o gênio dele votar. Você, como uma pessoa íntegra, tem que declarar suspeição. É verdade. Quem é íntegro declara suspeição. Nada mais justo que o gênio dele votar. Você votou, então. Ale Oliveira, 9.6. 9.6. Olha aí. Jogo, hein? Atenção, Marcão. Ah, eu vou defender meu irmão. Nota 10 essa música. Ai! É. Nota 10. Nota 10. Nota 10. RG número 2. 9.9. 9.9? Eu tava fazendo conta. 9.9. Quem ganhou? Quem ganhou? Atenção, quem ganhou? Ela. Aê, ela! Aê, italiano! Ê, chupa, mano! Mano, mas peraí, se eu tô pra votar o negócio, ou eu voto em tudo ou não voto em nada. É, o mano ficou putinho. Não, mas aí você. Não, mas acho que deu empate, hein, pá. Pode disfarçar. Não, ô, mano, deixa eu te contar um negócio, ó. Mano, sei que dá. O mano dá o furico aqui, o mano dá o furico lá. Mano dá o furico, não importa o lugar. Sensacional. Parabéns. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Judson tem que mandar um e-mail para bar@97fm.com.br para garantir a sua presença como estranho no ninho aqui no Estádio 97. Agora o recado é do Extra, senhor Domênico Gato. Ah, que vai, olha só, meus amigos, uma solução do Extra para você que quer uma refeição saudável. Começou o Festival do Pescado. Quem gosta de peixe aqui? Todo mundo gosta, opa, né? Opa, é, meus amigos, o Extra jogou a rede e trouxe só os melhores pescados para você, hein? Peixes fresquinhos para todos os gostos e o melhor, tudo com Extra Economia. Tilápia inteira fresca por apenas R$8,90 o quilo. Camarão descascado cozido congelado 400 gramas, leve 3 por apenas R$28,74. Filé de tilápia congelado, tá bom? Pacote 500 gramas, hein? Olha só, leve 3 por apenas R$19,54. Posta de bacalhau dessalgada congelado. Ribeiralvas, 800 gramas, leve 3 por apenas R$18,08. Ribeiralvas. Ribeiralvas. Ah, então. Já comprei. É boa essa aí? Boa. Então tem que. Legal. Então tá bom, Festival do Pescado Extra. Olha aqui, tá vendo? Economia e qualidade. Tá na rede do Extra. Aproveite. Aproveite, é isso aí. Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo. Recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia com Estela Barros Turismo. Estamos chegando ao final de mais um programa. E boa. O eleito para vir fazer o Estádio 97 entre os ouvintes. Daqui, vamos rapidamente. Aquele da propina não vem. E quem vem então agora vai ser. Vamos fazer o sorteio? Vamos lá? É o Jefferson Denis Venner. Boa! Aê, Jefão! Aê, ganhou o direito de ser estranho no ninho, tá vendo? Parabéns, a produção vai entrar em contato contigo, você manda um e-mail para bar@97fm.com.br. O Estádio 97, que também tem presentes. Quem ganhou a camiseta Energia 97 Tent Beach? Ele! Jefferson Denis. Boa! Já vem aí, ganha. Já vem, já ganha. E quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ah, vai sair todo pimpão. Luiz Vicente Oliveira de Lima. Boa, Luiz Vicente. Parabéns. É isso aí. Estádio 97 fecha por aqui. Volta Sombra. Segunda. Eu... Oi. Oi, Bibi. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui, ó. Pro Pedro da Zona Leste aí, o time dele aí, o Paradão Futebol Clube do Jardim São Nicolau, aí na ZL, tá bom? Beleza. Boa. Sombra, quero mandar um abraço também pro José Roveto, pro Gustavo e pro Granata do Prime Jabaquara, viu, RG? Sim. O Granata e a Tamires, eles estão pedindo um tapa na camurça aí pra você. Ah, eles estão fazendo coisas? Leva ele pra jogar uma canastra lá. Uma canastra, entendi. Olha aí. Sensacional. Boa. Aí, Rodrigão. Não perde tempo, não perde tempo. Ô, Rodrigão, fazendo vai pra cima coisa. Que é hoje, é sexta-feira, velho. É, faz aí aquilo que o Vieira não faz. Vai te catar, vai. Ele nem sabe o que é isso, mano. Ah, não sabe. É, eu fiz pra procriar, né, mano? É, lógico que foi. A Carol 97, falou que foi. Trouxa. A Carol falou. É. Foi no copo. Isso, ô, Vieira. Esse bota é um trouxa. O mas ela contou pra volta. Mim. Então, agora chega vocês dois aí. Estádio 97 volta segunda-feira, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja, mistel geladinha. Futebol pede Extra é gol, beba com moderação. McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. Bom fim de semana. Boa, Mano Bibi. Bom retorno a São Paulo, viu, Mano Bibi? É, valeu, bom final de semana pra vocês aí também. É isso aí. Mano. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Spirit Radio Show, as tendências e notícias da música eletrônica. Eu sou o José Constantino, tá começando mais um Spirit Radio Show aqui na Energia 97. De buenas. Spirit Radio Show. Segundas e terças, 11 da noite e às quartas, 10 da noite. A energia que te move no seu fim de noite. Energia 97. Único camarotes corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer ser o único camarote corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Olá, sou Aldric Leis, vereadora na cidade de Santos e presidente estadual do PP Mulher. Nós, mulheres, buscamos nossos direitos. Acreditamos que a educação é a principal ferramenta para alcançarmos a igualdade entre homens e mulheres na sociedade. O novo PP defende uma educação com qualidade e mais mulheres na política. Por mais mulheres na política, um novo PP está surgindo. Lei 9096/95. Tem música. Mais música. Tem conteúdo. Edição do Vibe 97 no seu som e hoje tem convidado. Energia. A Energia 97 vai te levar pra ver. Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. Professora Sônia, Carapicuíba. Solidariedade acredita na força da mulher na política. O partido luta por igualdade no mercado de trabalho e por leis que garantam as mesmas oportunidades para homens e mulheres. Isso é justo. Se você quer igualdade, junte-se a nós. Política é um assunto complicado, chato, revoltante, não é mesmo? Mas é por pensar assim que o brasileiro sofre tanto com os maus políticos. Não desista, faça a sua parte. Eu sou Karen Reis e acredito numa política melhor. Junte-se a nós. Venha para o Solidariedade. Deliciosa super fatia ou pizza individual de pepperoni da Pizza Hut por apenas R$9,90. A original maçapan, airada e crocante. O tradicional molho de tomate, o delicioso pepperoni e a incomparável mussarela da Pizza Hut só R$9,90. Nas lojas Pizza Hut dos shoppings da Grande São Paulo por tempo limitado. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97. Olá, sou Guilherme Mussi, deputado federal e presidente estadual do novo PP. Eu quero dizer que, assim como você, também estou cansado de só falar em crise. quero te convidar para olhar para frente. Nós somos brasileiros, já superamos muitas dificuldades e não será diferente desta vez. Nós acreditamos na força de nossa gente, na garra e determinação de nosso povo. O momento exige nossa união. É nisso que a gente acredita. E é para isso que a gente trabalha. Venha para o Novo PP. Lei 9096/95. Que a Festa da Toco será dia 2 de setembro e terá Information Society ao vivo, você já sabia. O que ainda não sabe é que teremos uma iluminação especial retrô, exposição de carros da época, fliperamas, fun trucks e o Museu de Brinquedos da Estrela. Nas picapes, os DJs Vadão, Catico e Ricardo Krumfli em duas pistas com o melhor dos anos 70, 80 e 90. Festa da Toco, sábado, 2 de setembro na Audio Club. Vendas online, ticket360.com.br ou confira todos os pontos de venda no facebook.com/festadatoco. Informações 964656625. Apoio Veja São Paulo. Promoção Energia 97. Energia 97 apresenta... Quê? Cê não sabe? Meu gato tá me espionando. O quê? Ele anda muito amigável ultimamente, até demais. Gu, é seu gato, não inteligência russa. E como você tem certeza que ele não faz parte da inteligência russa? Ou talvez da CIA? Porque ele é um gato? É exatamente isso que eles querem que você pense. Eu fiz umas pesquisas. Lá vai. Eu tava lendo, em 1967, a CIA investiu mais de 20 milhões de dólares em equipamentos de escuta e treinamento felino pra usar gatos como espiões, com um pequeno gravador na orelha e umas antenas nas costas. Mas isso deu certo? É, não. No primeiro teste, um táxi atropelou um dos gatos e lá se foram 20 milhões pelo ralo. Aí eles anunciaram o cancelamento da ideia. Se cancelou, então por que que... Não seja tão ingênuo, André. É óbvio que deu certo e eles estão usando isso apenas pra despistar a gente. Ok. Mas aí, se quiser saber mais de conhecimentos e curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na programação que a gente tá sempre passando por aqui. Eu sou o André Spinelli. E eu sou o Gustavo Favre. Nós somos o Cê Não Sabe. Ah, eles estão por aqui, eu disse. E Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê não sabe? Agora na Energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. Night Sessions de sexta-feira começando, muito boa noite pra você. A partir de agora, house music de qualidade das 8 às 10 da noite. Tá no ar o Night Sessions com ele, DJ Anderson também. A gente abre com Sony Fodeira e Alex Mills, Always Gonna Be. Night Sessions. We'll be right back. It's like that, y'all. You don't stop. Don't hurt, just pass it back.